É, foi show de bola, escuta aí, ó. Boa tarde, é nóis, hein? Ah, boa tarde, é isso aí. Ah, seu boa Bento, tarde. Seu Bento. Não tô te ouvindo, seu Bento. Eu não tô te ouvindo. Ah, agora sim, agora eu vou ouvir. Agora sim, boa tarde. Agora sim, tudo bem, seu Bento? Tudo bem com vocês? Tranquilo. É nóis, seu Bento, é nóis. Aliás, eu não tô sabendo nada que aconteceu hoje, deixa eu ver aqui. Se é Brasília ontem pegando fogo, deixa eu ver hoje. Hoje ontem pegou. Deixa eu ver, ontem pegou fogo. Isso aí, ah, que bom, olha, Cláudia Cruz é absolvida na Operação Lava Jato. Como assim? Ai, ai, ai. Pô, é melhor você não olhar mais, viu? Me arrependi, hein? Juro por Deus, acho que é melhor... Já me arrependi de abrir as... as né? Tá feia melhor coisa, deixar quieto. Melhor deixar pra lá. Isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Não, pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver mais o que acontece aqui. Acabou? Lá. Não, acho que... O resto é aquela desgraceira de sempre. É. Tá certo. Nada de diferente. É isso aí, né? Vamos muito que bem. Vamos aí, os senhores. É isso aí. Bora. Almano, tá lá, Almano? É Almano? Diga. Ô, mano, tudo bem? E aí, mano? E aí, Dodô, tudo bem? Sombra, Bento, tamo na área, hein? Beleza. Chegamos. Beleza. Nós. Vamos que vamos. Segundo dados do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, o Corinthians possui quase 30 vezes mais que o arquirrival Palmeiras, que só tem três. Três pendências ao Santos. Se é 30, são 90. Nossa. 30 pra cacete. Entendeu? Ué, levanta dos outros também. São Paulo tem 29. Tá aqui, mas foi levantado. Não então. Tô deixando de falar. É que o Corinthians tá liderando o ranking. Esse que é o problema. É natural, porque aqui, o Corinthians, como é maior 29... do que o clube de vocês. Ué, mas é tudo proporcional. A maior é a dívida. Grande, não. Grandes empresas, grandes problemas, é tudo proporcional. Mas é verdade. No total, em dinheiro, o Corinthians superou a marca de 1 milhão de protestos. Um milhão de protestos. Domênico, eu não vou citar nomes. Palmeiras tem 20 aqui. Mil, né? E o São Paulo 100 mil. Mas é que tá, Domênico, eu não vou citar nomes de empresas aqui, mas se você for fazer um levantamento dessas multinacionais também, você vai ver o tanto de ações que tem aí correndo contra essas empresas. É natural. É um processo natural. Isso daí não é motivo pra fazer uma matéria colocando o Corinthians como inadimplente. Não. Tá errado isso daí, tá errado. Como se tá errado? Tá errado, velho, tá errado. A mídia é anti, cara. A mídia é anti. Assim, é anti, mas tá falando... E você, Domênico Gato, tá sendo influenciado. Eu? Você não é uma má pessoa. Eu sou você do tá bem, sendo sou extremamente bem. Influenciado. Por quê? Por causa dessas manchetes capciosas, cara. Mas não é capaz de capciosa, é sim. É informação, eu só tô passando a informação. Não sou eu que... Você tá contaminado. Não, eu tô divulgando uma informação que saiu aqui no UOL, aqui, ó. Mas antes quando vocês estão falando, eu tô aqui vasculhando as coisas aqui, Você sabe, mano, como é com o irmão, a gente fica tentando orientar. Mas, tipo, pra não chegar e se atolar muito em dívidas, imagino. Né? Imagino. Porque a gente não deseja isso pros queridos amigos, né? Também acho. Imagino. Boa. Não tem problema, não. O Corinthians aí, contra tudo e contra todos, está calando todo mundo. O Corinthians está bem colocado no Campeonato Brasileiro, já ganhou o Campeonato Paulista. Na Sul-Americana vai avançar de fase, não foi sorteado o próximo adversário do Coringão. Mas eu tenho certeza que o Corinthians vai passar o babão também. Babão, e vocês, no final do ano, vão ter que calar a boca, tá certo? Porque vocês ou menos, todos duvidaram do Coringão. Todos vocês duvidaram do Coringão. E agora estão tendo que chupar. Ganhou o Paulista aí, hein? E ó, domingão tem, Bento, domingão tem, Corinthians e Atlético Goianiense. Boa. Mais uma vitória do Coringão, se Deus quiser. Ei, calma. Como, Domênico? É o bônus round. Mas é onde é? Lá? O jogo é lá. Pra variar, o Corinthians sendo prejudicado, porque o Corinthians tá fazendo a segunda partida fora de casa. Nós também. Jogou contra o Vitória no último jogo na Bahia. E agora o Corinthians mais uma vez vai pegar um adversário fora de casa, que é o Atlético Goianiense. Tabela mal feita, velho. Tabela mal feita. Pegou duas babas, hein? Vitória e Atlético de Goiás, tá louco. Mas todo mundo vai pegar essas babas. Mas não uma sequência, né? Boa. Então tá, mais alguma coisa do Corinthians? Chorando na cama, porco. Tá bom, chega do Corinthians. Vamos ao São Paulo. Então tá bom. Vamos ao Tricolor. Tricolor, vamos lá, ao Tricolor, o que aconteceu? Olha. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Toma aí. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vem, Tricolor. Ô, Sombra, uma notícia. Hoje movimentou muito com a torcida do São Paulo em especial, que foi a saída do Caleri do West Ham. O empréstimo do atacante não foi renovado, ele fez apenas um gol lá. E ele foi devolvido ao Deportivo Maldonado do Uruguai. Tipo clube de empresário, sim, né? E hoje muitos torcedores do São Paulo bombardearam ele nas redes sociais, pediam para ele voltar. Mas com o prato ali, Não sei, o que você acha? Poderia contar com o retorno do Calleri, 23 anos, novo ainda, tem identificação com o torcedor, deixou uma boa impressão. Tem grana, Sombra? Grana pra quê, né? É, com qual o intuito de trazer o jogador comprando direitos econômicos? Não. Que me consta, pelo menos que todo mundo fala, que o dinheiro do São Paulo tá ali na conta do chá. É conta do chá, o RG que tem esses ditados bem velhos. Não sei nem o que significa na conta do chá. Também não sei. Mas deve ser aquela grana apertadinha, justinha, né? É, o Calleri tem um apelo. Agora, precisa ver o seguinte: gostaria do Calleri vindo pro São Paulo? Claro, gostaria do Calleri vindo sim pro tricolor paulista. Não para jogar no lugar do Prato, não. Se for o caso, para jogar ao lado do Prato. Uhum. Mas, qual dos dois seria o atacante que vai sair da área? Uhum. E aí você passa a ter um técnico como o Rogério, que ele precisaria elaborar uma formação tática onde ela fosse refém da presença dos dois, quando os dois estiverem aptos, porque não faz o menor sentido de você ter um em campo e o outro no banco. Não faz. É diferente de você ter o Gilberto no banco. Gilberto com a goleira. Ô, seu Bento, tô falando com você, seu Bento. Não, é que ele chamou pra falar. Tô falando com você, seu Bento. Que é isso, seu Bento? Foi falar da manchete do Parmeira aqui, ó. Tá. Fala. Ah, pode derrubar, manda ele vir aqui. derrubar aqui o cara do café enchendo o saco. Tá. Não, café sempre é bom. Não fala bom, assim. Então, é coça, né? Dizer assim, olha, galera, de repente um empréstimo, não sei, vem agora, fica até o fim do ano, o torcedor vai gostar, vai buscar no aeroporto. Porém, eu não sei se o grande problema do São Paulo é efetivamente é só essa questão aí de completar aquele lugar que o Calleri possa ocupar dentro de campo, seja ele o Prato pelas pontas. Penso eu. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Hoje o São Paulo tem uma diretoria profissional para pensar por isso. Eu sou só um torcedor de arquibancada. E torcedor de arquibancada é aquele torcedor, né, que usa muito da emoção, né? Muitas vezes não sabe nem o que fala. Então eu, como não sei nada do que eu falo, te digo o seguinte. Olha. Que foi? Palmeiras parece que tá querendo também o Calleri, hein? É, deve querer também. Porque claro. Tá precisando, né, Domênico? A gente vai chegar lá no Palmeiras lá. A gente vai chegar lá no Palmeiras e já fala disso. Não, é porque vocês estão falando do Calleri, então. É. Sim. O São Paulo continua precisando, no meu entender, de volante. O São Paulo continua precisando de zagueiro. O São Paulo continua precisando de lateral direito. E muito mais do que um atacante, o São Paulo precisa de meia. Meia de armação. Meia de armação. Eu sou contra a vinda do Calleri? Não. Desde que isso não ocupe o mesmo espaço financeiro que seria para trazer outros atletas para o São Paulo em posições que o São Paulo é muito mais carente. Verdade. Você entendeu? Entendi. É que só tem o Prato, né? É? Só tem o Prato, né? E o Gilberto. Como que o São Paulo tá verdade. Bem de reserva. É, o Gilberto fez um bom campeonato paulista. Não dá para descartar ele como... Olha, se o Gilberto fosse um atacante argentino que viesse da Argentina com fama de fazer gols, fosse o Gilberton e chegasse aqui e fizesse o tanto de gols que ele fez nesse começo de ano, verdade. Toca no Gilberton que é gol. Verdade. Ou tô errado? Verdade. Verdade. Não iam falar isso? Iam. Agora, o Gilberto também não sei se ele fica após o fim do ano. Só que o Gilberto, ele tem uma condição dentro do cenário onde se aceita um banco de reservas. Você não tem como trazer Calleri para banco de reservas, não. Se vem Calleri, se viesse um Calleri, aí você tem que escalar Calleri e Prato, meu amigo. Você tem que escalar, não tem jeito. Não tem conversa. Agora, o Rogério vai modificar a estratégia? É bom pro São Paulo ter o Prato jogando fora da área, né? Às vezes, aquele fora da área dele ali na frente da área é uma coisa, mas na ponta dá certo, ok. Beleza. Se o pessoal lá entender que funciona, vai bem, etc e tal, legal, ótimo. Ter os dois aí é uma coisa legal. Boa. Né? Certo. Isso aí. Certo, Sombra? Certo, vamos pra onde agora? Vamos seguir? Segue. Então vamos ao Santos. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Daqui a pouco tem convidado no estádio Noite. Você tá chegando, viu? Tem? Tem. É mesmo? O cara é bom. Boa. Então vamos aí, Sombra. É o seguinte. É o Santos que... tá de olho na venda aí de algum jogador pro segundo semestre. né? O Santos já deu declaração que vai precisar vender algum jogador no segundo semestre. O Thiago Maia pode ser o primeiro ou o único a sair, a puxar essa fila aí. Por isso, o Santos está segurando a saída do Alisson, que não vem sido aproveitado, não está sendo aproveitado lá nos últimos jogos, mas deve continuar, porque o Thiago Maia, segundo informações, ele pode sair. O Peixe precisa fazer um caixa também, né? Aquela coisa, precisa vender um jogador por ano, um ou dois por ano, para manter as contas. Isso aí do Peixe. Quem tá também encostado lá, pode ser que saia, é o Thiago Ribeiro. Tá esperando uma proposta aí fora do Brasil para deixar o Santos. Salarião dele, né, Domênico? Ganha bem o Thiago Ribeiro, né? E não joga. Thiago Ribeiro, é. É. E engraçado, né? Ninguém quer ele. O que acontece com o Thiago Ribeiro, hein? Ninguém quer ele, não tá sendo aproveitado lá. E é isso aí, Sombra. Então, pro lugar do Lucas Lima machucado, nomeado o Hernandes, que vai ficar com a 10, entre aspas, do Lucas Lima, certo? Tá certo, tá certo. E temos o prazer de receber aqui um cara que é fera demais. Ele é um dos melhores do stand-up, um dos melhores humoristas do Brasil, Marcelo Marrom. Sim, senhoras e senhores. Sou e aí, Marrom, beleza, cara? Beleza, beleza pura. Prazer estar aqui de novo, viu? Todo cara? Nosso. Tá sempre um prazer te receber aqui no programa. Você também que já esteve aqui fazendo Morde a Sopra com a gente de manhã. Não, o programa é a primeira vez que eu venho. No estádio, sim. Prazer estar aqui de novo na rádio. De novo na rádio. De novo na rádio, mas eu vi o programa direto no carro e falei, nunca me chamaram, velho. Aí até um dia que eu resolvi implorar pro Sombra e ele me abriu essa oportunidade. Não, não vem essa de implorar. Não. Não tem essa de implorar, não, cara. É isso aí. Hoje, Marcelo Marrom, o flamenguista Marcelo Marrom. Flamenguista, exatamente. Carioca não da gema de Niterói, né? É. Mas flamenguista, sou flamenguista corpo e alma. Mas aí tem três filhos que foram debandando, né? Foram debandando bastante. O Cauê, que tá aqui do meu lado, é fluminense, tricolor. Ah, Cauê é teu filho? É, Cauê é meu filho, essa coisa. Você que tava com ele hoje lá, tirando identidade? É, ele mesmo. Ele falou com você no telefone. E como que é hoje? Eu preciso renovar aqui a minha carteira de identidade, que ela tá esfacelando. Uhum. Demora muito ou não? Não, demorou nada, cara. Mas eu agendei. Entra na internet, agenda. Cheguei lá 2 horas, tava marcado pra 2 horas, fui atendido 2 horas, poupa tempo, tá funcionando, viu, velho? Marcelo Marrom é o time da propaganda, fundo, véio, fazendo tá propaganda pro poupa tempo. É verdade. Fui muito bem atendido, rapidinho, demorou uns 20 minutos. Agenda pela internet? É, tiro foto lá mesmo, não precisa tirar foto lá mesmo. Qual documento você foi buscar lá? A identidade. O RG, né, que eu perdi. RG. A ANTA perdeu e. Ah, mas tem a carteira de motorista. Hoje ninguém mais anda com RG. Pois é, eu ando. Mas eu perdi com RG ainda. Eu não ando com RG, não. Mas eu ando com a CNH. A carteira de motorista já serve. Já tem lá um. Não, RG, teoricamente serve. Você a tem, mas é porque no caso não. Caçaram não a sua? Não tenho mesmo também. Foi caçado. Preso na Blitz, mano. Não, eu perdi por aí. Perdeu. Eu ando perdendo as coisas, viu, gente? O juízo. Cabeça de vento. A vergonha. É. Tá certo. Mas você é flamenguista, né, ô Marrom? Sim. E me diz uma coisa, cara. Você acompanha mesmo o dia a dia do Flamengo ou nessa sua vida de humorismo aí fica difícil? Cara, fica difícil, mas eu sabe que agora eu fui entregar o prêmio lá do. Participar lá da premiação do estadual, né? Lá do Carioca. Ah, é? É, e aí fiz uma piada com o Rodney, né? E chamei ele no palco, ele cantou uma música. E, cara, o vídeo viralizou pra caramba. Então tem eu e ele cantando. A música é O Amor, do Zezé de Camargo, na internet. Que bombou fazer a festa lá, fazer 15 minutos de stand-up lá pra ele. E foi um barato, assim. Mas acompanho. A debandada começou com o Cauê, que virou fluminense. O Luca, que ele já nasceu em São Paulo, mora em São Paulo há 10 anos. O Luca, um dia, tava vendo um jogo. Tipo, o Luca, ele no videogame, ele falava, eu sou Londrina. Não sei porque que ele falava que ele era Londrina? Caraca. Não, eu sou Londrina, papai. Eu sou Londrina. Aí um dia, eu tava na casa de um amigo vendo o jogo Corinthians e Palmeiras. E o Cauê falou assim, ele tinha uns 5 anos, hoje ele tem 8. O Cauê falou assim, o Cauê já tem 19, né? Pra galera entender que ele é um gigante que tá aqui do meu lado. O Cauê falou assim, pra implicar com o irmão. E deixa eu ver qual time que vai ganhar. Aí o Cauê falou, acho que o Corinthians vai ganhar. Aí o Lucas falou assim, não, Palmeiras. Pra ficar um contra o outro. Pra ficar um contra o outro. Nesse dia o Palmeiras perdeu, esse moleque abriu um chororô, o Luquinha. Tinha 5 anos na época, hoje tem 8. Então, chorou. Mas chorou demais. É mesmo, Ah, meu time perdeu. E a gente falou, cara, seu time nunca foi Palmeiras. Não, mas agora ele é. Escolheu na hora, né? É, agora é. E aí, a partir dessa história, eu sustento um palmeirense dentro boa. De casa. Boa. Hoje ele é feliz. Hoje ele é feliz, né? Não, hoje feliz. É feliz, feliz. Tô levando o psicólogo já. Olha o respeito. Até você é flamenguista, feliz. O Cauê é fluminense. O moleque é palmeirense, minha mulher é vascaína e tem uma filha de 20 anos também, né? Que... é agnósticas. Vamos dizer assim. Porra, criei tudo, não acreditei nada. É quase um campeonato brasileiro. É quase um campeonato brasileiro em casa. Mas ela é tem demais pro Flamengo também. Um Rio-São Paulo, pelo menos, dá. Já tem, é. Já o tem, né? Já tem. É verdade. E atualmente você tá fazendo o programa no Multishow também, não é, Marlon? Tô no Multishow. Estreia em junho agora o Prêmio Multishow de Humor, que eu sou um dos jurados. Fico lá fazendo... É legal esse palhaçado. Programa legal, aí, né? Cara, é legal. Pô, a gente legal recebe cara, uma né? galera que tá tentando bacana, a vida, né? que tá tentando a carreira. E de lá sai muita gente boa, cara. Sai muita gente boa. Já passou pelo prêmio, por exemplo, gente que a gente nem imagina. Tipo o Marcelo Médici, sabe? O Diogo Portugal. Uhum. É, a Heloísa Perissé. Heloísa Perissé. Então, gente muito grande. Já. Há muito tempo atrás passou por esse prêmio. E agora estamos na sexta edição dessa nova leva, né? Vamos legal. Dizer assim, 6 anos atrás voltou a ter o prêmio. E já saiu de, o Rafael Portugal, saiu de lá agora, nessa nova leva. É uma pá de gente interessante. É um programa que é dar oportunidade pra galera. Eu tô lá julgando, né? Como se tivesse legal, né? gabarito pra legal. Isso, né? Mas, acho que tem. Tá mas eu vou lá falar minhas opiniões e fazer uma graça, pego o violão, faço graça. Legal. Legal. Hoje Marcelo Marrom aqui no Estádio 97. Isso. Se você quiser mandar também as suas perguntas aí pro Marrom, seus comentários. Pedido de música. Pedido de música. Manda, não, Marcelo, manda na manda hora. Manda que eu respondo cantando. Você responde cantando. É verdade, é verdade. Olha aqui, deixa eu voltar lá com o Mota. É, vou ver com o Mota agora, porque acho que agora o Mota, ele tava... Gente, vamos perdoar o Mota. O Mota, ele tava com... Como é que é de telefone, mano? Sim. É pré-pago do Mota, né? Ah, o Mota ele de vez põe em cinco quando, reais de ligação, é isso? É meio jagunço, né? É meio jagunço o Mota, né? O Mota acho que ele tá comprando café, velho. É. O Mota que tá participando do Dia Drive, né? Na compra de uma Mac oferta e mais R$2. Você escolhe o Mac Flurry e pode escolher sonho de valsa, ovo maltine ou laca. Mas só vale no drive-thru. E só hoje, hein? E nesse momento o Mota tá lá na loja McDonald's da Marginal Tietê. No Drive, tá bom? Na Avenida Otaviano Alves de Lima, 288, boa. Passa por lá, cara! Agora sim, né, Motinha? Ah, Mota, não me decepcione, Cláudio Mota. Aqui. Ah, tá bem. Ô, Motinha! Olá, eu me dei bem hoje, hein? Por quê, Motinha? Ah, eu tô aqui no drive-thru do McDonald's, né? E sabe o que eu tô fazendo? Acabei de aproveitar a promoção do Dia Drive. E muitas pessoas estão passando aqui aproveitando também, viu, chefinho? Ah, é? Nessa promoção... É, pô, tá bombando hoje. Nessa promoção, na compra de uma Mac oferta mais R$2, você escolhe o McFlurry. Você pode escolher sonho de valsa, maltine ou laca. Ah, o McFlurry, não é? Sim. É, o McFlurry. Ah. E aí você pode também, ó... Só hoje, atenção, hein? Tem que ser no drive-thru do McDonald's. Você vem aqui, você escolhe uma Mac oferta, dá mais R$2... Aí você escolhe o McFlurry, ok? Legal, então é o seguinte, olha, pra você entender a brincadeira da história de hoje, ó. O Mota tá lá no drive-thru do McDonald's da Marginal Tietê, na Avenida Otaviano Alves de Lima, 288, tá? E hoje é o Dia Drive. No Dia Drive, você vai pelo drive-thru, só vale pelo drive-thru hoje. Só pelo drive-thru. Você passando pelo drive-thru, comprando uma Mac oferta e dando mais R$2... Mais R$2, você escolhe entre um McFlurry e pode escolher se você quer o McFlurry sonho de valsa, ovo maltine ou laca. Mas só vale passando no drive-thru hoje, hein? E detalhe, se você passar daqui a pouco lá no drive-thru do McDonald's, lá da Marginal Tietê, né? Na Avenida Otaviano Alves de Lima, 288. Daqui a pouco o Mota também vai colocar uma galera direto do drive-thru ao vivo com a gente aqui no ar. Exatamente. Então você vem aqui, ó, nós temos camiseta do Estádio 97. Você participa, ganha uma camiseta, né? E participa só lá do estádio. Então tá bom. Daqui a pouco a gente entra de novo daí, conversando com o pessoal que vai estar aí no drive-thru do McDonald's da Marginal Tietê, Avenida Otaviano Alves de Lima, 288. Tá bom, Cláudio? Show. Tá bom, chefinho. Até mais. Tchau, tchau. McFlurry. Puta, esse McFlurry ainda mais esse aqui de ovo maltinho. Esse é o mais top. Barbaridade. Nossa senhora. O o Cauê, cara. O Cauê, pensei que você que tocava. Não, você é o porta-violão do teu pai, é isso? É. O Cauê come de graça lá em casa há 19 anos, né? Ah, é? Então ele tem que fazer alguma coisa pelo pai, né, velho? Não pode ficar assim, tão de graça. E acho que come bem, né? Tá gigante. O tamanho da criança. Tá gigante o bichinho, velho. Tá crescendo, faz crescimento pros lados agora. Que história é? Olha, você veio aqui no Morde a Sopra, você fez uma música muito legal. Não, não foi legal, não. Não, foi legal. Foi legal. O que eu fiz foi legal, velho. Você fez uma música. Repercutiu muito, inclusive. Não, senhor. Muito legal. Foi legal aquilo, não. Agora, ó, e outra coisa, deixa eu falar, fazer um elogio a vocês aqui da rádio. Como é que o artista que vem na rádio mede o sucesso de uma entrevista? É. Com o público indo ao rede teatro. Social. Não, não. Também, rede social pra mim não. É importante, mas nem conta muito. Eu fiquei pelo menos umas 5 semanas, porque eu pergunto no final do show, como é que vocês souberam? Ah, Facebook, aí levanta a mão, fulano. E aí? E o estádio, o Morde a Sopra. Morde a Sopra ficou pelo menos umas 5 semanas, mas não é levantando 10, 15 pessoas, não, galera levantando a mão, não. Mas eu falei pra você, você não acreditou em mim, tá vendo? Eu não acreditei, você não tem cara de confiado. Não tem um cara, não tem. Não tem, tem cara de pilantra, né? Tem cara de pilantra, tem cara de tira a meia sem o sapato. Fala a verdade, ele podia estar no Congresso, não podia? Eu acho que vocês podiam. Que isso? Vocês podiam. Você vem aqui de manhã, deu maior gás no teu show. Então, você falou mal do Palmeiras e eu deixei. Ele deixou. Não, falei pra trazer hoje você aqui. É, não, mas eu tô... Vou pensar 500 vezes antes de vir. Eu tô te agradecendo, bonito. É, tô agradecendo. É minha maneira carinhosa de te agradecer, entendi. Entendeu? Tá bom, tá. Mas então foi um sucesso, cara. Fiz uma música pra ele e todo mundo falou... Não foi boa essa música. O negócio do Palmeiras não tem mundial. Não, você fez esse tipo de brincadeira. Agora, você pode reverter. Ou era o programa Documento Verdade? Eu vou te dar a chance. Documento Verdade. Eu vou te dar a chance de você reverter isso aí. Tá bom, vamos lá. Eu tô aqui pra te agradecer. Meu filho também é palmeirense. É, exatamente. Não vou falar. Falou aqui. Então você vai falar agora, reverte o troço aí, quero ver. Então, fala, meu pai é Palmeiras. Eu, pra reverter, os caras tinham que ganhar um mundial pra poder reverter. Mas não sei. O problema é todo esse. O marrom, tá? Daqui uns 20 anos eu volto, então. Tá mandando embora, é isso? Não, mas se você não cantar direito, eu mando. Olha aqui, ó. Já tem 51. Conta aí, vai. Não, não tem, pô. Tá. Vou fazer um reggae. Acho que tem, pô. Então tem o Mundial 51? 51, vai. Domênico Palmeiras Mundial 51, vai. Vou contar uma história, não é pra qualquer um. Gostei. Dizem que o Palmeiras tem um Mundial que é de 51. Hoje eu comi bem, mas foi de marmita. Pena que nesse mundial ninguém acredita. Vou falar pra ficar legal. A verdade é que Palmeiras não tem mundial. Vou falar pra ficar legal. A verdade é que Palmeiras não tem mundial. Todo mundo vai cantando, vai. Vou falar pra ficar legal. A verdade é que Palmeiras não tem mundial. Você tá quem perdeu. Vou falar pra ficar legal. A verdade é que Palmeiras... Termina você, Sombra. Não tem mundial. Yes. Mas é faz o que com a estrelinha, velho? Não, a inspiração você sabe que vem na hora. Eu não planejo isso. Foi muito maldoso, de novo, mas você é talentoso, é isso que é o problema. Eu te adoro. Você é talentoso demais. Obrigado. Olha, muito legal, viu? E no teu show, Marrom, me diz uma coisa, como que você compõe o teu show? Você faz músicas, etc e tal, mas como que é a estruturação do stand-up do Marrom? Então, na verdade, assim, eu fujo até um pouco da linha do stand-up, embora eu use a linguagem stand-up também. Porque o meu show, o stand-up clássico, ele não pode ter cenário, meu show tem cenário, eu não poderia ter nenhum violão, porque o stand-up clássico, teoricamente, é você nada, pegar o microfone com a roupa do corpo e fazer a galera rir. O meu show é composto disso também. Eu pego o microfone, faço a galera rir, sento, pego o violão. E tem uma parte do show que tá chamando muita atenção da galera, que é uma parte que é quase motivacional, uma parte que eu falo de sonhos, de realização de sonhos, de vitórias. E correr e não desistir. Então começa a contar histórias. Daqui a pouco o nego tá meio lacrimejando. Ninguém chega a chorar porque é um show de Mas é legal mexer com essa sensação, com essas duas forças, né? Que é o riso e a emoção ao mesmo tempo, entendeu? E tem sido muito bom. O nome do show, Juro Que É Verdade. Eu tô em cartaz no Teatro Folha, que fica no shopping Higienópolis. Outro dia eu tava no shopping, vi lá uma mão aqui. É, fica aparecendo ali toda hora no elevador. No telão deles lá. E hoje, inclusive, eu vou fazer esse show que eu tô falando agora. O programa é bombado lá pro lado de Santo André, não? Porque eu vou... É, não. Você sabe que nós estamos fazendo uma festa... A rádio é de Santo André. Ah, é? É, a rádio então, é originariamente de Santo André. Então, né? Santo André, vá me assistir hoje no Hilários. Hilários é uma casa que todo mundo sabe onde é. É, Cauê, como meu assessor, já deve estar atrás do endereço que eu falar aqui, mas todo mundo sabe onde é o Hilário. Não, daqui a pouco alguém acha aí. Mas todo mundo sabe onde é. Hoje, daqui a pouco, 9 horas. Hoje? É, hoje. Vou sair daqui e vou pra lá. Tá. Então, Hilários é com H. Hilários é com H. Aí, ó, com H. Não falei que eu pus? Ah, essa coisa ali, pois, velho. Hilários Comedy Bar. Isso. Avenida Dom Pedro II, 1051, lá... No Jardim, em Santo André, um bairro Santo André, é um bairro Jardim. É, hoje eu tô lá e sábado, quem estiver em São Paulo, tô no Folha, fazendo. No Folha é meia-noite. É um horário super alternativo e graças a Deus a gente vem tendo um público que é maravilhoso. Você é um VIP pro Benjamin, que ele mora ali em Higienópolis. Mas ele patrão, só vem show, né, se ele ser convidado. Não, mas ele já é meu convidado. Sou fã dele, inclusive. Obrigado, Não, é mentira, eu compro. Não, mas eu faço questão, como os outros, de te dar um par de VIP. Lá você vai com sua esposa. Ele vai de convidado e ele gosta que faça também uma musiquinha com ele. Musiquinha pra ele. Faz uma musiquinha aí. Aquela hora que o cara da iluminação bota o spotlight nele, assim. Manda uma palavra aí. Benjamin, Benjamin. Manda o tema, Benjamin. O que aconteceu com o Benjamin? Não, beija legal não queimou. Olha, cuidado. Benjamin, qual foi a última do Benjamin? Vai, fala aí. Vocês aí, cara. É briguento. Não, é briguento, não. É briguento. Aliás, eu te vi no João Gordo, não? Te vi no João Gordo. Foi muito legal. Depois quebrou o palco o João Gordo. Briguento. Não se dá bem com ninguém. O João é parceiro. Hoje, pra você ter uma ideia, o João Gordo gosta mais do dado do Labela do que do Benjamin. Mentira. O João é parceiro, mentira. Porra, Benja. Tá louco, o João tá é parceiro. Tá louco, pô? Não, ele tá louco. Benjamin Briguento. Quer fazer uma música mesmo pro Benjamin? Vamos lá. Vamos lá. Dá um sol maior aqui. Tá, espera então. O quê? Vai. Ele quer dar o tema então. Quer dar o tema. Não, ele vai filmar pra me processar depois. Esses caras têm essa mania, né? Vamos lá. Não, pera aí, Marrom. Vai lá, tô aqui, cara. Antes de sair daqui, eu tô esperando. Bota o termo de autorização. Um termo de autorização pra zoar o Benjamin. Vamos lá. Então, o Benjamin é briguento, é isso? É. Briguento. Eu também acho que não é. Não, quase não. É muito briguento. Não é uma briga desde que explodiu, é uma briga que todo mundo sabe. Olha. Ih, não, rapaz, pode. Tem várias. Eu sei aquela... qual que você pensou agora. Você viu aquela com o Faustão? Meu Deus do céu. É, mentira. Vou fazer um sertanejo. Você odeia? É, ele gosta de rock. Pra você cantar assim. A história hoje é do Benjamin. Ele é um cara bem legal. Gente boa, não é nojento. Mas todo mundo sabe que é briguento. Ô, Benjamin, vou falar o que eu acho. Você é gente boa, macho até debaixo do outro macho. Tô sabendo a canção que diz assim. Da galera aqui da rádio, todo mundo já comeu o Benjamin. Essa foi melhor que a outra, hein? Olha, esse tem que ganhar um Oscar. Não, cara, esse cara que mandaram fazer a gracinha. Desculpa, Benjamin, mais uma briga, porra. É sensacional. Não, é brigar. A cara dele, que eu tô vendo sério. Ele vai sacar um trinco. Ai, caraca. Acho que ele fez ao vivo. Ele tava transmitindo ao vivo. Pô, cara, que mal. Foi mal, Benjamin. Foi mal. Hoje é Marcelo Marrom, nosso foi convidado. Foi legal. Especial aqui no Estádio 97. É especial. É isso mesmo. Marcelo Marrom aqui no Estádio 97. Vamos dar uns recados aqui de alguns dos nossos patrocinadores. O Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com o HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também tem oferecimento também do Extra. Dica do Extra. Atenção você que está aí pensando no que vai fazer hoje, né? Sexta-feira. Então presta atenção porque, olha, é tempo de festival do pescado no Extra. É um peixinho, vai bem aí na sexta-feira. Frescor, qualidade e economia. Tudo isso junto. Você só vai encontrar na rede do Extra, viu? Peixes de todos os tipos, para todos os gostos. Tilápia fresca por apenas R$ 9,90 o quilo. Pescada limpa congelada, pacote com 1 quilo. Leve 3 por apenas R$ 11,82 cada. Filé de pangásios congelado, 800 gramas. Leve 3 por apenas R$ 12,67 cada. Bolinho de bacalhau Qualitá, 360 gramas, leve 3 por apenas R$ 2,57 cada. Posta de tilápia pacote 800 gramas, leve 3 por apenas R$ 18,62 cada. Anéis de lula frescato congelado, 400 gramas, leve 3 por apenas R$ 25,42 cada. É, meus amigos, você viu, né? Festival do Pescado no Extra. Economia e qualidade tá na rede do Extra. Então aproveite, corre lá pro Extra. Nesta sexta, vai pro Extra. Legal, olha aí. Ó, já tem gente aí, ó. Olha aí, Marrom. Oi, ah, oi. O Robson Caprone. O Marrom é um dos melhores do stand-up. Moro em Santo André e hoje vou lá no Hilários, com certeza. Ah, que delícia. Sério, vamos lá. Me prestigia lá, você não vai se arrepender, não. Vai sair de lá com muita risada e motivado pra vencer, que minha onda é motivar o ser humano. Boa. É pegar o ser humano e falar, levanta a cabeça. Nós nascemos pra ser vencedor, você sabe disso, né? Opa. Você que é palmeirense, não, mas nós aqui nascemos pra ser vencedor. Nós aqui, você tá louco? Hoje o time do momento é o Verdão. Ah, não, eu tô de sacanagem. É, agora eu sou, então, você sabe que é. Eu sou obrigado a dividir. Mas o Marrom, você sabe que é. Ué, quem que é o time do momento? É, o time do momento é o Verdão. Você... O Flamengo caiu fora da Liberta? É, o Flamengo não tá interessado na Libertadores. Não? Não quer mais dinheiro no estadual. Ah, não. Mas, ô Marrom, você que tava ali para o programa do Serginho, de vez em quando entrava ali, tirava uma onda com os convidados e tudo mais, todo mundo sabe que de vez em quando você pega aquele ator, cantor, um artista em geral, às vezes o cara é meio perna, o maluco chega lá e mete mó mala. Uhum. Teve algum que alguém já espanou com você em alguma brincadeira, alguma música já, que você cara, fez? Já, teve? Eu tô até proibido de falar o nome dele, mas já. Mas qual foi mesmo a parada? É, não, eu fiz uma música, eu dei uma zoada. Dei uma zoada nele, ficou muito bravo, pediu pro Serginho tirar do ar. Aí o Serginho tirou do ar. Não tá foi brincando. Lá. É, o cara levou a sério. Uma brincadeira tipo já comeu o Benjamin, uma coisa assim. É. Isso é uma brincadeira, nossa, muito mano, rotineira e repetida. Ninguém aqui é gênio. Claro. Que a gente brinca, faz na hora aqui. E aí, na hora, ele é um cantor, fez uma rima melhor que a minha, inclusive. A galera adorou, aplaudiu muito ele. E ele, mesmo assim, no final, se sentiu meio... Ofendido. Meio ofendido. Mas sabe de uma coisa? Há de se entender a cabeça do ser humano. Nem todo mundo é obrigado a entender a piada. Quando você sai de casa para ir num show de humor, você tem uma predisposição de ouvir o que o cara tá falando, de ser zoado, de brincar e tal. O meu show, lógico, eu pego leve, ninguém paga mico a ponto de sair de lá ofendido. Ao contrário, minha missão lá é levantar, tem a mesma parte motivacional. Tá serinho, né? Hã? Agora tá serinho, agora você quer fazer papo. Agora você quer pagar de... Olha, eu gente, sou moço! Quero que você se dane. Eu também fiz música. Fez música? Vai cantar? Vai cantar? Não, não é possível. Então, lógico que vou cantar. Não, mas você não quer violão, não. Não quer violão? Você me sacaneia, é não. É seco, velho. A capela, a capela. Primeiro, vamos ver se eu vou conseguir. Aqui quem fala é o Benja, o amigão. Ontem à noite estranhei, encontrei o Marrom de sainha e batom. Chupa, Marrom! Eu estava de batom e vou dizer como é que é. Foi só pra disfarçar, o batom era da sua mulher. Agora virei repentista agora. Olha, você é melhor ouvinte. Deixar pra lá. Se ele quer briga, ele vai ter, né? Vai lá. Até 8 horas nós estamos aí. Vamos ver. Quem pode mais chorar mesmo. Os ouvintes do Estádio 97 estão convidados a entrar também aqui no ar, conversar com a gente, conversar com o Marcelo Marrom. Isso. E tragam um tema pro Marrom fazer uma musiquinha. É. Tragam um vambora, tema. Vambora, eu tô aqui pra isso. Né? Então vamos lá, 3284-7097, oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E o oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare, compre direto, economize direto no novo Buscapé. É isso aí, gente. O negócio é o seguinte, quantas vezes você precisa pegar um táxi, você precisa pegar um transporte, que a tua empresa lá fornece, né? Ou chama um táxi e tal, pra te levar pra uma reunião, pra te levar aí pros compromissos profissionais da sua empresa. Mas só que eles chegam e falam assim: não, olha, paga lá o táxi, traz a nota, a gente te reembolsa. Você paga na frente, depois a gente reembolsa. Aí você vai lá no RH, no financeiro, ó, precisa ainda bolsar aqui a nota. Ó, passa aqui dia 32 de putz, janeiro. Putz. Né? Errou. Aí você arcou lá com o negócio, vai demorar pra receber, etc e tal. Olha, um jeito de acabar com esse problema que é bom pra empresa, que vai pagar pouco pelo transporte. Claro. E bom pra você, que não vai precisar tirar do seu bolso. Mano. É, ajude a sua empresa a fazer um convênio com a 99 Corp. É vantagem pra todo mundo, gente. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Sabia disso? Yeah. E mais, você pode ganhar até mil reais em corridas. Mil. Até mil reais em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta você indicar a sua empresa, a empresa que você trabalha. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Ah, é? Boa. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Boa. Anota o link para você indicar lá a empresa. corp.99taxis.com/estádio97. Entendeu? Entendeu? Sim. E quem entrar no ar falando voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Boa. Toca, Asdrubal! Aí não é legal. Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Não larga do pilão! Você viu o que você fez? Essa é boa. Eu? É. Eu não fiz nada, que eu tô aqui. Você dá o start, ele vem lá com as musiquinhas do passado. Eu sou o convidado, cara. Tem que ser bem tratado. Alô? Porra, já tratei bem a outra vez. Você vem aqui e faz musiquinha. Essa do beijo foi legal, viu? Essa eu gostei. Beijo, vou, ah, vou gravar e vou mandar. Depois você tem que fazer uma pro Sombra e pro Mano, hein? Ah, sombra para aí. Eu tô tentando um contrato porque aqui. Né, sombra beijo, não dá. Só nós aqui. É, eu tô quase assinando. Mas você pode fazer uma... Dodô, né? Ah, pois não. Deixa ele, velho. Vamos ver se quantos shows ele faz com o braço quebrado. É. Oh, alô. Mas aí você não toca pra ele? Quem fala? Não. Que isso? Oi, é o Paulo. Ô, Paulo, tudo bem? Toca uma tudo sobre. Bem, e você? Bom, Paulo do quê? Paulo Henrique Laerte. Paulo Henrique Laerte. Quantos anos, hein, Paulo? Eu tenho 3.4, Dodô. 3.4. Ele tem três nomes próprios. É. Paulo, Henrique e Laerte. É. E só passar a informação aí, aqui também. Opa, tem informação. É, eu não sei se o pessoal quer devoto, mas hoje é dia de São Tite também, né? São Tite, porra, essa tá louco? É dia de São Tite, velho. Que São Tite? Cara, você tá louco. O Farrão aonde, já? Sombra. Grande Tite. Sombra. O herói brasileiro. Oi, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, é verdade. Temos torcida Estádio 97 pro jogo de São Paulo e Palmeiras. Você ganhou. É tricolor aqui, Sombra. Boa, rapaz. É boa. Ó, então você ganhou a vaga pra torcida estádio, sábado, clássico, São Paulo e Palmeiras. Jogo às 7 da noite, tá bom? Tá, que hora que eu tenho que estar lá? Você vai ter que estar às 5 da tarde na rua Curumins, número 5. Curumins. Beleza. Cuiatã. Beleza. A gente já fala. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Moca. Ah, tá. Moca é nós. É? Eu morei na Caçandoca. Certo. Em breve e você come pizza no Ângelo. Sempre. Em breve, em breve arrumei um point pra mim aí. É, vai ser onde, Belinho? Mas ali perto, ali? É. Dessa caçandoca. É perto do Ângelo. Ah, é? E arrumei um pico bacana pra mim. É mesmo? Já estão até decorando o quarto pra mim. É mesmo? Olha só. Ó. Oh. Maninho. Ô, bem já, convida nós aí, pô. Bora, cara, com o maior prazer, velho. Mas a casa não é dele. Churrasquinho lá. Mas a casa não é do Beijo, ou é? Você falou? Vai fazer um churrasco. Fazer um churrasquinho, né? Vamos, vamos, nessa, pô. Mas a casa, mas você não é convidado ou não? Ou é como se fosse sua? É como se fosse minha. Ah, então tá. Ih, rapaz. Mas aí participa, é mesmo, mano? Participa também do carnê ou não? É tudo nosso. Como não? Mas é como se fosse sua? Não, mas o pai... Tem que dividir lá a despesa do bagulho. O pai pode ir a hora que for. O filho, quando tá bem, não cobra do pai. O filho, e quando tá o pai bem... ajudou um filho a vida inteira... Ah, entendi. O filho depois tem que sempre ajudar o pai. Não, tem que ajudar o pai. É a lei da vida. Quando o pai, tipo, tiver tudo borrado. É, fala, meu velho. Ô, doutor, eu tô com um colega meu do lado aqui. Um colega? O Pedro. Pedro. Ele é palmeirense. Ah, o cara é gente boa, mandar, né? Um chupa pra ele, cara. Não. Cuidado. Chupa pra ele e pra você também. Então assim, ó. Eu tô só contigo. 15 anos que vocês não ganham no Morumbi. Então, nossa, que vai ser agora. Segura a naba que nós vamos levar pra vocês lá. É, não dá risada, não. Você não vai estar dando risada no final do jogo, não, hein? Tô avisando, hein? É, não, vou rir muito. Não vai. Você vai ver só, não vai. Pode ligar a segunda aqui. Prato. Liga a segunda que eu quero ver se... Vai ligar aqui pra falar comigo. Quero ver. É naba, filho. Ô, Dodô. Oi. Ô, Dodô. Oi, fala. Se não for 3x0 Palmeiras, eu nem comemora. Se não for 3x0 Palmeiras? Pro Palmeiras? Pro Palmeiras? Ah, mas vai ser, calma. É amigo do Paulo. Não, fica tranquilo. Ah, vamos... é um amigo. Nós... Então, vou o seguinte. Eu vou ligar pro Cuca, eu vou pedir pra fazer só dois, tá bom? 2x0. Vou pegar de leve, E vamos resgatar o Borja. Dois gols do Borja. Boa, garoto, é isso aí. Técnico que tem que entrar com calça de berinjela, meu amigo. Calça roxa. É, mas não importa. Ah, mas... É olha a dor de cotovelo. Olha a dor de cotovelo. Pra não mostrar que se borrou, olha a dor de cotovelo. É isso. Vai se borrar todinho. É, mas lá tem treinador, viu? Lá nós temos. Tá. Nós não temos aspirante de treinador. Vocês têm centroavante que se borra, meu. Você tá importa. Nós temos um monte de atacante lá, meio de campo. Nós temos tudo lá. Vocês não têm. Mas quem tá falando? É o Paulo São Paulino ou agora, é o Sem Mundial? Agora é o Paulo. Ah, o São Paulino. Tá, deixa o Sem Mundial aí no banco. Ficou de lado aqui. Tá bom. Procura no Google lá. Estamos aqui com o Marcelo Marrom. O seu Marrom. Você já viu o show do Marcelo? Você já viu o show do Marcelo Marrom? Eu vi ele no Multishow, ele é sensacional, cara. Obrigado, carinho, cara. Pode ser na pessoa jurídica, velho. É, que nem o Rude. Na física, um baita de um mau caráter. É, sou emocionado, ele mesmo. O Rude na física é mau caráter. Tadinho, não fala assim. Mas cadê o Rude? Toda vez que eu venho na rádio, o Rude não está. Ah, mas é pessoal. Hoje ele tá fazendo um lance ação. Também de McDonald's. Ah, de ele tá fazendo uma ação. Tá fazendo uma ação. Na rua. Ação. Só vi ele postando uma foto mesmo, atendente do McDonald's. Olha aí, isso, exatamente. Olha lá. Então? Tá vendo lá? Legal. Ô, Paulo. Trouxa. Tá. Oi. Ô, Paulo, deixa eu falar um negócio. E aí, você nunca foi no show do Marcelo Marrom, né? Mas não, nunca fui. Mas ele tem uma brincadeira, aí você não quer sacanear o teu amigo palmeirense aí, não? O que é isso? Pode. Manda um tema, manda o tema e o Marrom faz a música. Mas já fez. É... Não. E não, Marrom, você não manda? Ô, Marrom, faz uma zoeira aí com ele aí. Ó. É, porco sem mundial. Ah, de novo, mesmo mas papinho. Mas eu já fiz. Puta papinho furado. Puta papinho furado. Vai lá no Google lá e acha lá o trouxa. Aí. Porco rebaixado. Eu vou fazer o seguinte. Rebaixado o carro. Eu vou fazer o seguinte. É só com nós. Deixa eu ver. O time paulista mais vezes rebaixado. Ó, vou fazer o seguinte. Rebaixado. Eu vou pegar o Dodô, vou deixar o Dodô falar a última palavra, tá? Beleza. Ele vai rimar junto comigo, aí fica por conta dele. Eu não sei o que ele vai falar, entendeu? Boa. Olha. Vamos lá, Dodô, com você agora, hein? Eu dou a parada, a última palavra é tua, tá bom? Eu estou aqui na rádio. Não estou de brincadeira. Esse cara aí ligou e mandou zoar o Palmeiras. Canta, caramba, Palmeiras. Não sei cantar de mas se vira. Mas agora eu vou falar. Talvez esteja enganado, mas dizem que todos são paulino. É. Viado. Ah, ele que falou. Não fui eu. Ele que falou. Não sei se o cara fala que sou eu. Foi o rapaz que falou aí. Foi o Manezão que falou aí. Ai, que bobeira. Essa música ganhou um Oscar, essa música aqui. Eu gostei. Eu discordo. Um Grammy, Oscar, tudo. Ô, Domenicão. Oi. Pera aí, cara. Cala a boca. Tô falando com o Marrom. Fala, Benjamin. Marrom, deixa eu falar um negócio pra você. Agora é sério. Isso que você faz é muito difícil, né? É difícil. Você tem mais ou menos sempre... Você tem a base e as palavras na cabeça, é isso? Não. Não tem nada. Jura? A cabeça é vazia, por isso que a vida é errada. Não, é sério. Você não tem uma base. Não, isso é uma brincadeira que é meio que um truque, né? Você vai montando composição, por exemplo, se eu começar a compor aqui agora, por exemplo, uma música lenta, fica mais fácil. É vertido o BG pra fazer uma música lenta aqui. Então, no meio da música, você vai... pra todo mundo ouvir em casa, o certo é escrever, mas se você for falando no meio da história, eu consigo encaixar com uma certa facilidade, porque tem uns truques, por exemplo. Tô aqui pra me redimir, Benjamin me perdoe, eu falei só pra me divertir. E fala uma palavra qualquer, vai. Coração, nuvem, amor. Vou dizer, pedi uma palavra, por favor. Ele falou três: coração, nuvem e amor. Ansioso, pede uma, manda três. Domênico Baitola. Domênico Baitola, vai me dar mais uma vez. Não quero nem saber onde é que isso vai dar. O Tchobinho do Mano. O Tchobinho do Mano. Todo mundo tá cansado de carcar. Então você vai fazendo, você vai metendo no meio do bolo. No meio do bolo. Mas isso não deixa de ser. É um repente. Mas o rap também tem isso, né? O rap também vai jogando as palavras. O rap também tem isso. A diferença é que o repente, ele tem blocos. Se você vê o mesmo show de um repentista, a maioria tem, apesar do poder de improviso incrível que eles têm, mas eles falam, tipo, tem uma rima que encaixa o Domênico nessa rima, entendeu? E amanhã eles vão encaixar o outro nome nessa rima. Então eles trabalham muito com blocos. Agora, o repentista improvisador mesmo, ou o rapper improvisador, é uma loucura, não dá pra acompanhar o raciocínio. Ô, Marrom, sabe quem é? Não sei se você conhece, o Braza. Braza, não. Fábio Braza, do rap. Ah, é? Ele manda muito bem isso, o rap ele vem aqui também no Morde a Sopra. Não, o rap é impossível. Os caras falam muito rápido, raciocínio inclusive, muito rápido. Não, inclusive teve lá no começo da temporada do São Paulo, lá com o Rogério Ceni, ele zoou todo mundo, cara. Ele contou essa história aí. O rap tem tanto do repente que, ó. Repente. Talvez seja isso aí. Repente. É verdade, cara. Você é um grande estudioso da língua portuguesa? Não, eu sou estudioso de música. É? Adoro música. Adoro música. Mais uma só, já é a segunda, velho. É a segunda que você me dá. A terceira você vai ver esse violão. Uma musiquinha aí. O violão do Marrom foi parar no... No chão, na chão, como diria. Na chão, lembra? Dona Armênia. Araciba Labariana. Me poupa, valeu. Ô, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Então você tem que ir lá às 5 da tarde, na rua Curumins, né? Tá. Número 5, Cidade Jardim, Travessa da Marginal Pinheiros, em frente à Usina de Traição. É uma vaga, de lá sai o traslado pro camarote único com a torcida Estádio 97, tá bom? Beleza, obrigado, Sombra. Obrigado a você. Abraço a todos aí, chupa, mano. Ah, pro inferno. Aqui o ouvinte tem moral aqui, né? Ele entra no ar e fica um tempão, velho, trocando ideia. Claro. Pô, que moral, velho. Tem. Não economiza tempo, né, velho? É, só porque era São Paulo, não, porque ele que liga. Tem essa parada. Não, desculpa, mano. É que os caras que ligam. Se a gente ligasse, era um minuto. Era um minuto. Os caras ligam do orelhão, tá tudo certo. Não, não. Não pode gastar muito pulso. Não, tá certo. Não é não? É, tá certo. Tá certo. Esse é o Marcelo Marrom, flamenguista aqui, né? Convidado hoje do Estádio 97. Boa. Já fez muita brincadeira em relação à sacanagem a times do Rio, essas coisas? Te chama pra quando você vai no Rio fazer algum programa? Você sabe, quando eu virei humorista, há 10 anos atrás, eu já vim morar em São Paulo. Ah. Então, e antes eu era músico, eu tocava em barzinho, fazia essas coisas em barzinho, sem ser humor e tal. Então não tem uma relação muito forte com o Rio de Janeiro em relação ao futebol, essas coisas. Então acompanho o futebol mais de São Paulo e o Brasileirão, lógico. Claro. Acompanho o Brasileirão torcendo pro Mengão. E eu sou um cara que tem um time só. Não tem essa onda de, mas em São Paulo você é o quê? Eu sou Flamengo. Qualquer lugar do mundo, da face da terra, eu sou flamenguista, entendeu? Entendi. Lógico, tem uma simpatia grande pelo Coringão aí, o Corinthians, eu gosto do Corinthians e tal. Mas eu torço mesmo pro Flamengo. Agora você teve vários shows, né, Marrom? Tô vendo aqui, olha. Comédia em preto e branco, a cores. É. Né? O Rei do Lixo. Que agora, é o Rei do Lixo? Hã? Não sei o que é. Não sabe, mas tá na tua página aqui, olha. Arte, entretenimento, Marcelo Marrom. Bom, Então tá aqui. Mas esse. Quem faz minha página é meu, inimigo, inclusive. É. Tá. Aliás, eu tô de escritório novo, daqui a pouco, se eu puder dar o telefone aí. Manda. Inversa. Não, fala, fala agora. Manda aí, qual é o telefone da minha nova empresária, a Renata. Me dá o um e-mail, vai, Cauê, me ajuda. Acabei de trocar de escritório, não sei de nada. Que o Cauê, teu filho, serve só pra comer, né? É, o moleque é uma draga, velho. Assalta a geladeira de madrugada. E aqui, você tá com 19, acabou de fazer 19 anos, tá naquela fase de entrar no banheiro e sai de cabelo seco depois de 40 minutos. Ninguém entende o que acontece lá, sabe? Entendi. O negócio da covardia. 5 contra 1. Então é só você mandar e-mail pra. Como é que é? contato@inversaproducoes.com.br. E o telefone? Qual é o telefone? Pra falar com a Renata lá. Então é. Você contratar o show pra tua empresa. Uma coisa que eu faço muito é corporativo, né? Então empresa? Contrata. Vou lá, faço uma parte humor, uma parte motivacional, a galera sai. Pirada, tem sido muito legal. Faço para grandes empresas como a Nissan, que apoia vocês aqui. Legal, a Nissan é a nossa patrocinadora. Um dos meus principais clientes. Trabalhei 2 anos consecutivamente, todo mês, para a Nissan, fazendo evento para eles e tal, antes das Olimpíadas. E agora, fala, Cauê, fala. Calma aí, Cauê. Você nunca falou na rádio, Cauê. Cauê tem voz? Cauê tem voz e faz stand-up também. Fala aí. Fala aí, fala aí. É 8352. Não, fala pertinho do microfone aí. Oi, oi. 8352-8345. Repita. 8352-8345. Aê. Esse é o telefone aê, do sucesso. Quer me contratar, liga lá que a Renatinha dá um jeito de arrumar a agenda lá, a precinha baratinha, camarada. E vamos fazer a festa. Show de bola, é isso boa, aí. Boa, boa, boa. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. No oferecimento do McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne, duplamente igualável, duplamente imperdível. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Oh. É você na Rússia com a Stella Barros. A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Então, nem pensar em tentar uma aventura que não seja viajando através da Stella Barros. Mesmo porque eles são os caras que têm o hospitality, né? Talvez. Ou seja, são os caras que têm lá, bicho, ó. Aquele pacotaço legal. Aí sim. Que te garante chegar e voltar, né? Que te leva no dia do jogo, pra sede do jogo. Beleza, bom, avião fretado, vai, volta. Segurança, então, né, velho? Você tá lá fora no país que você não conhece, é segurança, né? Você tem conforto. O cara tá ali, se sente seguro que você vai pro lugar certo. Com tem as que pessoas... se sentir amparado. Exatamente. Isso então, é fundamental. Se você quer assistir a Copa do Mundo, convide seus amigos, arme com sua família e ligue hoje mesmo lá na Stella Barros. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Pode ligar agora, tá bom? Detalhe, você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Eu sei que você gosta de pagar no boleto. Vai lá, 10 vezes no boleto. Liga lá, 2166-2250. Você fala, mas não tenho tempo de ficar um mês inteiro fora do lugar lá. Não, eles têm um período lá, um roteiro, pra você ver um jogo só, se quiser. Ah, é? É. Ah, pra um jogo só. Bate só pra volta. Primeira fase. Só pro resto da Copa. Só a semifinal e final. Olha. É tudo modulado. Olha. É bacana demais. Então liga lá. 2166-2250. E viaje pra Copa do Mundo com a Stella Barros Turismo. Boa. É você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Legal demais, hein? Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Você escreveu o livro também, né, Marcelo? Escrevi um livro. Escreveu um livro. É? Qual que é o livro? Marcelo Marrom Fé Demais. Histórias de fé e humor. Fé Demais? Marcelo Marrom Fé Demais. Histórias de fé e humor. É um livro baseado nas minhas histórias de não de superação, não tem uma história triste pra caramba pra contar. Não é nada disso. É a história realmente de acreditar nos sonhos, ir atrás dele e realizá-los. Independente de religião, de qualquer coisa desse tipo, a gente nasceu pra sonhar e tentar realizar. E esse livro... basicamente fala do prazer no caminho, de você não ficar só obstinado, obcecado pelo sonho, mas ter prazer no caminho que te leva até esse sonho. Talvez o sonho meu você nem realize, mas se você tiver prazer no caminho, você vai ser feliz. E é isso que eu falo nos meus shows, falo no meu livro, tem uma palestra também que fala sobre isso. Eu sou muito ligado à coisa da fé, à coisa da, não necessariamente da espiritualidade, apesar também de ser ligado a isso, mas não é uma coisa espiritual, é uma coisa de fé, de acreditar em si próprio, ainda que você não acredite em nada mais, acreditar em si próprio. Eu acredito em Deus, assim, é meu guia. É o livro que ele fez foi o pessoal do Aspas e Vírgulas, né? A Elisa. Elisa, isso então, mesmo. Então, a Elisa vai fazer o meu livro também. A Elisa, o Marcelo, sim, senhor. Então mandou um abraço aqui, ó. Tá te mandando um abraço aqui. Quem quiser procurar nas lojas, tá? Pela editora Novo Século. E a Elisa foi quem editou meu livro. Ela que organizou os pensamentos, que eu não sou escritor, né, de livro. Então, ela deu uma direção, assim, deu uma cara pro livro. Elisa, grande saudade dela. Legal. Beijo grande. E da onde surgiu a ideia, Marcelo, de fazer aí essas brincadeiras, essas músicas? Você sempre sonhou com isso ou foi algo que você foi trabalhando no decorrer da tua vida? Então, aí eu comecei fazendo barzinho, banda de baile, trio elétrico, lá em Macaé, entendeu? Do estado do Rio. E aí a banda acabou, eu no Rio conheci o Capela, Rodrigo Capela, que é um irmão que Deus me deu na vida. Aliás, vocês têm que trazer ele aqui, tá com um espetáculo maravilhoso também, não tão bom quanto o meu, mas... Já veio aqui, né? Então, o Capela é um querido e tal, e falou: Marrom, a gente tem um grupo de teatro precisando de um cara só pra tocar o violão, não precisa falar, não precisa nada. E você, pô, toparia? Aí eu fui lá quebrar o galho pra ele, era 10 necessários se formando, e trouxe o Paulinho Serra pra luz da fama, fez o Traficante Gay na época, estourou. Então, tinha o Paulinho Serra, tinha a Mia Mello, que faz os filmes e a peça com o Porchat, tinha a Maíra Shark, que recentemente apresentava o video show. Tá prenha agora, tá gravidinha, linda. Gostosa. E tinha o Ster Blitz, que fez o Pânico durante muito tempo. Eduardo Ster Blitz, que fez... Tinha o próprio Capela. Então, éramos um grupo de 6 pessoas. Eu entrei só pra tocar violão. E quando eu vi a galera arrancando risada pra cacete, eu falei, caramba, eu sei fazer esse negócio aí. Porque no ônibus da banda, eu pegava o violão e zoava o cantor. E zoava no negócio que deu errado. O cara desafinou, eu tava cantando no ônibus da banda. Então, e meu pai fazia isso com um violãozinho, ele ficava zoando minha mãe. Eu acho que era uma coisa... Por isso que é muito natural pra mim, entendeu? Você perguntar, pô, mas tem um truque, tem truque, tem um estudo, tem... Mas é dom, né? Mas é, também é, vem da infância. Meu pai zoando minha mãe e com violão, e todo mundo ria, volta. Já era um mini show de humor. Então, pra mim, é muito natural pegar um violão e cantar e fazer a zona. E agora, no show, hoje, por exemplo, quem for no Hilários ou sabe quem for no Folha, vai ver o que eu fazia na Altas Horas, escrevi na lousa. Eu faço hoje com as notícias da semana. Tem um vídeo bombando. Então, tipo assim, o cara falou, o Aécio vai ser preso, o cara, sei lá, o Temer tá caindo, o cara, eu boto as notícias lá, o Palmeiras... Você faz a música. Palmeiras rebaixado, tudo que acontece no cotidiano... Não, tô citando exemplo. Tudo que acontece eu boto ali e transformo isso numa forma de dar notícia musical. É barato, é uma zona e às vezes dá errado, viu? Então você já aproveita aí pro teu tema aí do fim de semana, se você vai pegar alguma coisa aí pra explorar. Não. Olha, a Cláudia Cruz, mulher do Cunha, foi inocentada pelo Moro. Ah, é? Viu falta de provas pela lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Diz que viu negligência, mas não condenou. Aí você pode ver aí também, deixa eu ver o que mais aqui, olha. Isso vai ser hoje, né? O que, que vai ser hoje? Ué, ele vai fazer o show hoje. Hoje lá no Hilários. As notícias de hoje. Notícia de hoje eu já meto no jornal. É isso aí. Olha lá, aquela mala de 500 mil, devolveram com 465, né? Agora o deputado fez um cheque pra completar os 35 que faltava. Beleza, misericórdia. É o Brasil, né, cara? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa, Dudu. É verdade. Olha lá, hein? Tem um ouvinte nosso aqui... Tô passando um trecho do teu show. Que ele tá lá pedindo pra você contar uma história. Eu já vou falar qual que é. Eu só queria pedir antes... mandar um recado, né? Porque o pessoal tá perguntando, mandando mensagens aqui pra nós, perguntando onde tá acontecendo a ação do Dia Drive aí, onde tá o Mota. Ó, o Dia Drive do McDonald's é o seguinte: na compra de uma Mac oferta e mais R$2, passando pelo drive-thru, você escolhe um McFlurry e pode escolher ainda entre ser sonho de valsa, ovo maltine ou laca. Mas só vale no drive-thru. E é só hoje, hein? E nesse momento o Mota tá lá na loja McDonald's, na Marginal Tietê, no drive-thru, na Avenida Otaviano Alves de Lima 2888. Otaviano Alves de Lima 2888, no drive-thru do Mac. Inclusive, o Mota daqui a pouquinho vai entrar ao vivo de lá. Mas tem um ouvinte nosso aqui, é o Thiago Prado. Ele tá pedindo pra você contar aqui uma história do Renegade. Do Renegade? Que a minha história mulher... história é essa? A minha mulher me pediu uma Renegade em troca... Eu pedi alguma coisa em troca. É imprópria pra esse horário. E em prova pra... mas tem no meu Face. Quem... Ah, bota lá, Marcelo. Não dá pra falar aqui, não. É, amor, me dá uma Renegade. É o título do... Quando me... Alguma coisa assim. Tá lá no meu Facebook, ele vai achar a história. Não vou contar aqui, mas conto hoje quem... pra quem for no Hilário. Lá dá é uma história que nem tá lá no meu show mais, inclusive. Eu vou mudando as histórias, né? Vai acontecendo coisa nova, eu vou mudando as histórias. Mas hoje, quem for no Hilário vai ouvir essa história aí, que... de maneira quase que inédita. Legal, legal, legal. Agora você tá devendo uma música pro Mano, né? Pro Mano? Pra mim, pro não. Mano. Eu tô quieto, velho. Porra, posso fazer uma música pro Mano, cara. Pro Mano, muita gente já fez músicas pra ele, né? É mesmo? Já fizeram aquelas músicas, Mano, é meu colega, eu vou fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. E todos eles, coincidentemente, faleceram. É, então não vou zoar, né? Verdade. Não é pra zoar, então, Mano. Não, pode ir fazer o que você quiser. Não vou zoar, aqui, Mano. Aqui você não tem... zoar, velho, eu vou quebrar esse violão. Ei, Mano, pode ser que eu esteja errado, mas olhando pro seu braço, tô vendo que tá bombado. Ei, Mano, quem me contou foi o Sombra, dia inteiro na academia. Você tá tomando bomba, cuidado, Mano, isso é um veneno. O teu braço fica grande, mas o pau fica pequeno. Alguém te contou? Ah, todo mundo sabe, né? Ó, pra ficar médio, velho. Olha, mano, dobrar, Mano. Calma, tá ainda. Calma. Pô, o Mano tá forte pra caraca. É arroz e feijão, pô. Bacana. Tudo bem, tá legal. E aí, gostou? Gostou? É eu bem ou Sombra? Quero ver se você não amarela, não. Ele vai fazer. Você não amarela, não. Até o final, então. Você não amarela, não. Pra manter os ouvintes, ó. Isso é estratégia de audiência. Pra manter os ouvintes, eu vou encerrar com a música pro Sombra. Mas eu quero ver se você não vai amarelar aqui. Vou amarelar, velho. É, pelo menos. O contrato tá na mesa pra assinar, pô. É, não importa. Não pode amarelar, hein? Tá bom, tá bom. Domênico, meu amigão. Já. Domênico, meu amigão. Eu tô vendo aqui de perto que esse marrom é um bundão. Agora sim, vamos falar de Buscapé. Quem aí que gosta de economizar, levanta a mão. Nossa senhora, todo mundo gosta, né? É lógico, todo mundo quer economizar. E o Buscapé reúne milhares de ofertas para você comprar em um só lugar. E com uma novidade, hein? Agora você pode comprar direto do novo Buscapé. Muito mais prático, muito mais seguro. Quer ver como o novo Buscapé tem um menor preço sempre? Então se liga nessa super oferta que eu tenho aqui para você. Olha só. Liquidificador Oster Maximum 450 watts, jarra de vidro de 1,5 litro e 12 velocidades nas opções vermelho ou preto por apenas R$199,90. É, meu amigo, é isso mesmo, apenas R$199,90. Viu só? Seja um liquidificador, uma TV ou um smartphone, o novo Buscapé tem sempre o melhor preço para você. Acesse agora mesmo buscapé.com.br e aproveite, hein? Novo Buscapé, compare e compre direto, economize direto. Faz assim, ó, dá um busca, dá um busca. Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros, Ed Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos para mais um ouvinte? Bora, com certeza, bora. Tem convidado, os ouvintes querem participar. Toca, Asdrubal! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Olha lá. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Uou. Vem, Benjamin, oi. Vem dar pra mim. Recebe rodando, vai. Ô, Domênico. Oi. Só uma informação aqui também. Opa, informação tem prioridade. É, eu tô vendo aqui no UOL, o Marília, cara, do interior de São Paulo aqui, que tá correndo o risco aí de fechar. Sério? Porque eles estão aí com uma série de dívidas trabalhistas aí, pode ser que exista a extinção do Marília, cara, olha só. Caramba, velho. Caramba, cara, os times brasileiros aqui, principalmente os do interior, estão cada vez mais quebrados, né? Que pena, cara. Não tem jeito, né, mano? Porra, cara. É triste. Fazer o quê, né? Alô? Isso, beijo, acha normal. Alô? Isso daí. É quem fala? Luiz Felipe Vieira de Barros. Peraí, Luiz. Infelizmente, é normal. Ah, mas não é. Não deveria ser assim. Infelizmente, é normal. As federações deveriam subsidiar esses clubes e não os clubes grandes. Faz 20 anos que eu ouço isso. 30, pode não, falar. Mas vai continuar ouvindo sempre. Não, sim, mas eles têm que tomar atitude. Ô, velhinho. Tá muito frio, cara. Liga. Quantos anos? 3,6. E o bairro? Eu sou da Vila Vera. Diga aí, Dom Benjamin. Vila Vera, ô Benjamin. Vila Vera. Lembra da música do Raul Táxi? Qual a primeira Vera. Vera. Mas não era Eva. Cara, Eva. Não, mas não aí Eva. Tem uma versão, Eva. A versão que Eva, eu conheci era Vila Eva. Vera. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. É. Vila Vera não é a primeira vez que liga alguém no programa, não. Ah, não? Já ligaram? Não, já ligaram. Você tá brincando? E tem Vila Vera, Vila Vera. Tem Jardim Vera, né? Tem Jardim Primavera. Ah, mas aí é Primavera, né? É, e tem Jardim Bosque, Outono. E tem Bosque Vera. Mas ele falou que é Vila. Então, Vila. Eu sei, Vila. Vou falar um negócio pra você. É ali perto do Sacomã, ali na Anchieta, ali aquelas quebradas lá. Sensacional. É mais precisamente do lado do Motel Faraó. É, porque o Motel Faraó, que tem tudo... O Bar foi lá e ele falou, nossa, eu tô me sentindo no Egito. Egito? O Bar falou que foi transou em cima de uma pirâmide. Uma esfinge. O RG foi lá porque ele disse que era lá que ele ia já deixar o piu-piu dele no sarcófago. Ah, mas isso já faz uns 40 anos. Faz, mas o motel é velho, né, o Faraó. É muito velho. Velho. Não, faz um tempo, né, que existe. Você já nunca passou em frente do Faraó? Não. Não? Não reparei. É ali na Anchieta, meu, tem, parece umas esfinges. É tudo temático. Né? Ah, já, lógico. Já. Deve ter um cheiro de naftalina. Já. Nunca adentrei o espaço, mas já passei por ali. E tá aí, velhinho, o time finge com buraco assim, você pode usufruir. Ah, Sombra, sobe o hino, porque eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, pois não, ganhou a sua vaga, torcida Estádio 97. Você vai ver São Paulo e Palmeiras no camarote único, conforto total, viu? Parabéns. Obrigado. Ó, já vamos falar do São Paulo, mas nós estamos recebendo hoje aqui o Marcelo Marrom. Isso. Conhece o Marcelo Marrom, Luiz? Com certeza, show de bola. Em falar nisso, eu tenho duas perguntinhas pra ele, pode ser? Olha lá, hein, rapaz, que criança ouvindo. Manda aí. A primeira eu queria saber de você, Marrom, dessa turma nova aí, dessa turma boa, Porchat, Tatá, quem que você curte mais, quem que você acha bacana? Cara, eu acho que depois do Chico Anísio e do Jô, do Zé Vasconcelos e do Costinha, dessa galera mais das antigas e tal, do Ari Toledo, essa nova geração de humoristas tem bastante gente interessante, cara. Eu, assim, destaco sempre nas minhas entrevistas um cara que eu gosto da caneta dele, que ele escreve muito bem, que é o Bruno Mazeu. Eu gosto das coisas que ele faz, gosto do Porchat também, o Rafinha Bastos é sensacional, o Gentili. Tem muita gente boa aí. Muita gente boa fazendo tanto TV bem, porque é difícil, né? Às vezes o cara é muito bom no palco, mas na TV não vai tão bem. Às vezes é bom na TV, mas no rádio não vai bem. Sim. Não, e às vezes o cara é inteligente, mas a TV corta também, né? Dá uma tesourada, né? A TV corta, a TV limita muito, isso é uma verdade. Por exemplo, a liberdade que eu tô tendo aqui na rádio, às vezes até em rádio não fala isso, não fala aquilo. O Sombra tá te tesourando aí, não? Não, aqui eu tenho, aqui eles estão deixando falar o que eu quero, acho que vou tirar a rádio do ar já. Mas... Se eu não tiro, não fala isso não, cara. Mas, lógico, como é um meio de comunicação em massa, mas também a gente mesmo já se priva de falar algumas coisas. Agora, tem uma galera boa pra cá, tem muita gente boa. Acho que todos esses que eu falei aí, e estou sendo injusto com pelo menos mais uns 20 aí que são bons pra caramba, eu não lembrei agora, mas tem muita gente boa vindo por aí. Ah, e tem uma galera vindo aí da internet, cara, que tá bombando, cara. É. Tem uma galera que você nunca viu na TV, mas que os caras estão lotando teatro, cara. E até então... que fez aquele filme, né, internet. É, o filme do Rafinha, inclusive. Que ali é só gente bombada na internet, os caras estão lotando teatro, fazendo 5, 6, 10 sessões. Fazendo stand-up, é isso? Fazendo show de humor, às vezes show nem é só stand-up, é. Milhões de seguidores lotando teatro e com qualidade, sabe? O próprio Whindersson aí que tá bombando, que o cara tem seguidor pra caramba. Aí ele lota teatro e você fala, ah, aproveitador. Que tá... Não, cara, o cara tem conteúdo, o cara sabe tocar. O violão faz música com humor também. Inteligente, fiz um né? evento com ele esse dia, o moleque é rápido, é bom. Então tem uma galera boa vindo aí, cara. O Thiago Ventura, que tá onde vai, agora tá bombando. Ih, tem muita gente, cara. O próprio Rude também tá vindo. Sim, uma safra nova aí, Rude Landucci. Mais por causa da rádio que por causa da internet, mas ele também tá indo bem pra caramba. Tem uma pá de colegas aí, cara, vindo aí e bombando. O Vilela, legal. Rogério Vilela, muito bom, todos eles. Legal, muito bom falar contigo. Falando de Rude, você também manja de imitações aí, Marrom? Rapaz, não, tá certo, não imito ninguém. Tá certo. Tu viu como é ruim, né? Tentei mas fazer o que você sabe. Já. Ninguém, cara. Não, o muito... Barney, o Barney. O Barney, Fred. Ninguém, cara. Eu sou muito ruim de imitação. Mas eu imito, por exemplo, o Adilson, que é o meu porteiro, que esse é igual, mas você não conhece, eu não vou nem fazer aqui. Não vai adiantar, né? Não vai rolar, entendeu? Tá certo. Tem mais uma pergunta pro Marrom aí, Luiz? Não, vamos falar de São Paulo. Ah, o tricolor? O cara dirige o programa. Não, chega de Marrom. Vamos falar de São Paulo. É isso aí. Vamos falar do tempo. O cara vai ditando a regra do programa, cara. É verdade. Ô Luiz, deixa eu perguntar um negócio. Vamos Acho lá. Que os argentinos não querem mais ficar com o Centurion. A ex-namorada dele disse lá que enquanto ele não resolver o problema dele de bebida, ele não vai crescer, etc e tal. Tudo dá conta aí de que o Centurion deve voltar pro São Paulo no meio do ano. Como que você vê isso aí, cara? Rapaz, eu vi você falando aí no início do programa, né? Eu não sei como vai ser a readaptação, né? Porque eu não sei nem se ele chegou a se adaptar pela primeira passagem dele aqui, né? Não sei se todo mundo tá de acordo de que ele não chegou a se adaptar na primeira passagem. Como que vai ser essa readaptação se realmente ele voltar? Né? Ele teve problemas pessoais, que eu não sei se foi com namorada, com esposa, e agora a gente tá sabendo que não era só a namorada física, mas era a garrafa também que ele tinha problema. Enfim, e não sei se, além da readaptação, se tem espaço pra ele no time, né, Sombra? Tem quem namore garrafas, né? Tem. Tem muitos namoradores de garrafas, né? Mas é difícil, né, Sombra? Se você parar pra analisar o Centurion, ele já tinha uma cara de doido. Ele tem a cara daquele pica-pau das antigas, um olho pra lá, outro pra cá, sabe? É verdade. Um cara que tatua uma arma na cintura, velho, porque o maluco não bate muito bem da bola, né, velho? Mas o Centurion, é uma pena mesmo ele tá envolvido, assim, com o negócio de cachaça, porra toda aí, porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Você vê que é um cara dedicado, é um cara que, sabe, não tinha bola perdida. No São Paulo, ele não teve muita sorte, talvez a torcida começou a pegar no pé dele, mas em determinados jogos aí, cara, ele até foi bem. Ele tinha um lampejo de que um bom jogador existia ali. Aqui no São Paulo também. Então, mas sabe qual que foi a treta, mano? Imagina lá, o cara veio da Argentina pro São Paulo. Já é um outro país, é uma outra língua, é uma outra cultura. Culminando com tudo isso, teve o problema da namorada dele também, que ficou muito doente, precisou se afastar, retornou pra Argentina, deixou o cara sozinho aqui. A galera falava que o Centurion é um cara muito introvertido, ele não tinha lá grandes amigos aqui no Brasil, isso também fez com que o cara ficasse derrubado. É complicado, velho, não é um processo simples, porque muitas vezes a gente vai analisar, a gente só vê quanto que o cara vai ganhar, fala, pô, mas o Centurion tá ganhando não sei quanto no São Paulo. Pô, o cara joga no São Paulo, o cara tem estrutura, tem milhares de torcedores torcendo por ele. Por que, cara, não dá certo? Tem uma série de fatores extra-campo que pesam e pesam muito. Mano, mas guardadas as devidas proporções, o Tevez também tem cara de louco, também é argentino, e se adaptou e foi super bem aí, tanto é que virou ídolo, né? Esse doido aí não chegou nem a se adaptar, quanto mais ter virado ídolo, né? Concordo contigo, foi meio decepcionante, mas o fator doença da namorada pesou e pesou demais contra a adaptação dele aqui também, né? Mas eu prefiro o Caleri. O problema é que a gente não tem a grana pra pagar, né? É verdade também. Tá certo. O Caleri jogou muito no São Paulo, né? Ô, Luiz! Liga! Muito obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97. Obrigado, você. Então você tem que estar lá às 5 da tarde, não atrasa não, tá bom? 5 da tarde, Nova Curumins, número 5, Cidade Jardim, Travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição. Lá tem um bar onde rola o esquenta para vocês saírem de lá com o traslado do camarote único e vão assistir o jogo num conforto danado, tá bom? Show de bola. Minha filha de 5 anos eu não posso levar não, né? Não, é única, entrada única, tá bom? Tá certo. Beleza? Obrigado, viu? Abraço, Marrom. Bom falar contigo aí. Valeu, irmãozinho. Fica na fé, hein? Vai na paz. Abraço pra todo mundo aí. Show Abração, de bola. Abração, valeu. Olha, eu vi dizer que tem mensagens aqui, hein? Mensagens de WhatsApp aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui. O Marrom é um baitola que torce puro burro. O que ele mais gosta é de sentir o cheiro do meu peru. Tararão. Tararão. Tararão. Tararão. Tararão. Valeu, galera. Um abraço aí, Thiago de Arujá. Oi. Dá uma jorrada em você. Tereno Marrom. Já zoaram com você. Já zoaram. Tem uma família Adams pra ser de você. Falou que eu gosto de sentir o cheiro do peru. Misericórdia. Assim mesmo, ouvinte aqui dá o troco, cara. Não tem conversa, não. Mais ouvintes no nosso WhatsApp. E aí, Sombra, que quem fala é o André, São Paulino de Guarulhos. Pede pro Marrom aí mandar um som aí. envolvendo segunda divisão, Palmeiras e o Corinthians. Chupa Dodô, chupa mano. Fui. Ai, pro inferno. Não vai fazer porra de música nenhuma, não. É, eu trouxa. Acho que não tem que fazer mesmo, não. Olha! Se fizer, olha, ô Benjamin, acho que eu vou fazer aquilo mesmo. Ah, agora? Já falei de todo mundo, não quero ficar assim. Eu já zoei Dodô Mano e também o Benjamin. E agora, Dodô, acho que é um tormento. O ouvinte quem mandou falar de rebaixamento. fica bem, que esse ano tem. Fica bem, que esse ano tem. E vai cair. Mas esse vai cair não é pra mim, não. Não fui eu que... É, mas não é pro meu time, não. Cara, faço esse com ouvinte. Eu tenho certeza. Faço com o ouvinte, agora, não. Agora, tá mais porque o ouvinte pediu aí. É, né? É, pois é. O... São Paulo tem tudo pra ir aí, viu? Ah, tem nada. Opa, não tem nada. Eu tenho, mano. É, sim. Ó, entre Palmeiras e São Paulo, filho. Do jeito que o bagulho tá indo, velho. É, não sei não, hein. Não sei não se o bagulho não... Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, L Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora, é muito importante o recado que o RG vai dar pra você. Mas é você que tá mirando uma troquinha de carro, tá, né? Meu rei, tá decidido? Então presta atenção no recado do velhinho, ó. Se liga. Pra você que quer comprar seu carro novo, com segurança e todo o conforto de um shopping, sem pagar absolutamente nada por isso, venha para o Prime Auto Shopping. Isso mesmo, Prime Auto Shopping. Toda a estrutura necessária para você sair com seu carro sem se preocupar com absolutamente nada, nada. Ó, lá você vai encontrar corretora de seguro, financeiras, perícia automotiva, despachante e lanchonete, cara. É, tá pensando o quê? Não é fraco, não. Tudo isso num só lugar. Aonde? Prime Auto Shopping. Lá na Zona Norte, conhecidíssima Zona Norte, na Avenida Joaquim Ramalho, 929, Vila Guilherme. Ou acesse o famoso primeautoshopping.com.br. Sim, taxas? Não, para! Taxinha a partir de 0,99. Baratinho, baratinho. E tem mais de 500 veículos em estoque, cara. Você entra lá, você fica louco. Eu vou lá, eu tenho que parar de ir, porque eu tô sempre trocando meu carro lá. E a estacionamento? Não, não vai pagar nada, nada. Eu ia falar até um palavrão. É. Estacionamento é grátis, velho, grátis. Ó, e pra você que está cansado de ver, que nem o Sombra falou lá, você que tem o seu carrinho usado, aí os neguinhos não valorizam, fica aquela se sacaneando, lá eles te garantem a melhor avaliação na troca. Fale que ouviu no Estádio 97 e sabe o que que você vai ganhar? Não! Um tanque cheio na compra do seu carro! Você compra um carro e fala que ouviu aqui no programa e ganha um tanque cheio! Se Boa. Liga aí, marca! Ó, fixa na sua mente, Prime Auto Shopping! Boa! Tem mais mensagem no nosso WhatsApp. Ei, galerinha, que felicidade! Marcelo Marrom, na energia da cidade, zoando o RG, porque não tem mundial. Pior foi zoar o mano por ter déficit de pau. Falou, galera. Leandro, fiquem com Deus. Ele pegou a música do Raulzito. É o Capone, vê se te orienta. É isso mesmo, cara. Ele fez uma paródia. Né? Ouvinte vendido. Muito mano. Bom. Ele faz doação de um lazarento desse aí. Ah, é. Mais uma mensagem aqui, vamos lá. Boa noite, galera do estádio aqui, Anderson Santista. Marcelo Marronzão, seu fã, hein? Você é fera pra cacete, meu. Pô, tem um desafio pra você aí. Faz uma música com que tem as palavras aí. É, pode dois mundiais e uma Libertadores? Abraço, galera. Chupa, mano. Vai pro inferno. Como é que é o esquema? Pode dois mundiais com uma Libertadores. Porque vocês... É porque o Corinthians ganhou dois... Dois mundiais. Diz que ganhou dois mundiais. Não, mas nunca... Diz, mas não. Só jogou uma Libertadores. Mas é que tá. A França, em 98, ela não disputou as Libertadores da Copa e foi campeã da Copa. E que Libertadores que a porcada ganhou alegando aí o primeiro Mundial? Aí chupa. Era só um minuto, mas a Libertadores começou em 60. Mas é que tá, então o Mundial de vocês não vale nada. Como assim? Não vale nada. Mas vocês ganharam qual Mundial? Pela sua ótica, qual Mundial vocês ganharam? Meu time foi para isso. É só qual que vocês ganharam? Meu time entrou com a pergunta é qual vocês ganharam? 2000, vocês não ganharam Libertadores até lá, não tinha ganhado. O Corinthians ganhou. E já tinha, e tinha que ganhar. Segue o jogo, sem falatório. Ai, ai, ai. Pronto, são dois mundiais com uma Libertadores. Exato, é isso que é pra botar na música? É. Tem coisa que eu não entendo. E agora eu vou falar. Como é que o passarinho caga sempre ao voar? Não entendo minha mulher que pega o meu cartão e sai fazendo compra sem a menor preocupação. Mas tem coisa que eu não entendo que é mais profunda, tipo os amores. Como é que pode ter dois mundial com uma só Libertadores? Agora eu vou dizer, tem mentira aí. Tô falando a verdade, é só pra divertir. Agora eu vou dizer, eu não tô de bobeira. Tô sentado do lado de um corintiano e já sumiu minha carteira. Olha, podia estourar uma corda do violão no olho dele. É, muito bom, muito bom. Ai, caraca, sumiu mesmo, sem sacanagem, não tá aqui. Fala, que o Mike vai sumir daqui a pouco aí. Ah, Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com Estela Barros Turismo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Oi, Motinha, você tá aí no drive-thru aí do McDonald's da Marginal Tietê? Sim, chefinho. Opa, tá aí na Otaviano Alves de Lima 288. O pessoal tá passando pelo drive-thru aí, participando do Dia Drive? Sim, bem movimentado, viu, chefinho? Já passou muito ouvinte por aqui, já deixou um abraço, né? Comprou sua Mac oferta aí, com mais R$2, comprou um McFlurry. E aí, colheu vários sabores aqui, entre Sonho de Valdo, Baltini, Olaca. E tem alguns ouvintes que ficaram aqui pra conversar com a gente. Ah, legal, então vamos lá. Vamos bater um bate-bola aí, rápido. Rapidinho, vai. Qual é o seu nome? Yuri. E aí, Sombra, tudo bem? Tudo, e você, cara? Você passou bem, aí no drive aí ou não? Passei, tô aqui com o meu McFlurry aqui de São de Valsa aqui, meu. Ê, delícia, hein? Gostoso demais, hein? Parabéns, é bom, viu, cara? E como? Valeu, obrigado. Ô, mano, um abraço pra você, meu. De vez em quando você dá umas presepadas aí, meu. Toda vez que você fala que o Corinthians vai passar o carro, o Corinthians me dá algum B.O., né, meu? Dá nada, velho, dá nada. Sempre quando eu falo, acontece. Você que é o Zica, hein, mano? Imagina, tudo que eu falo acontece, Paquito. Só a mesma coisa, hein? Legal. Romeira maior que o Alê, hein, mano? Quê? Romero é maior que o Alê, cara. É verdade, mano. O Corinthians hoje é Romero mais 10, cara. É que o Alê, ele tem um recalque com relação ao Romero, porque ele perdeu um belisco antigo aí pro moleque. Será? Não acredito, hein? Certeza. Então, beleza, cara. Obrigado aí por participar da promoção aí do Drive. Um abraço pra vocês aí. O Dodô Imparcial aí. Obrigado, irmão. O Benja, que é meio chato de vez em quando, né, mano? Motinha é São Paulino, mas eu gosto dele, mano. Tá? Ele pode fazer coisas muito maiores por você, viu? Não, mas aí não. Aqui tá. Tô a não entra nada não. Então tá bom, valeu, cara, obrigado. Aí, vamos ver quem tá valeu. Mais lá no McDonald's, lá, no Dia Drive. Aqui, ó. O palmeirense aqui. Fala aí, palmeirense. Qual é o nome? Meu nome é Douglas. E aí, Douglas, comprou uma Mac oferta, comprou um McFlurry. De que você comprou o McFlurry? Compramos lá, quer dizer, o Miguel tá tomando meu filho. Ah, é? E o Palmeiras? O Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Chupa, mano! Vai pro inferno. Não engana teu filho, não. Legal. Ô, Domênico. Opa, diga lá, meu aí, velho. Aqui, ó, meu filho tem vai fazer 6 anos agora, dia 11. Ele quer mandar um recado aí. Quer mandar um recado? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu? Fala. Chupa, mano. Ah, mas o menino inteligente, hein? Inteligente, sim. O menino esse já moleque, tem de pequeno, hein? Esse moleque vai passar o Natal na Fundação Casa, certeza. Não, você tá louco, não. Vai, ele é palmeirense. Vai sim, por isso mesmo. Aqui é Palmeiras, não é Corinthians, Palmeiras, não, mano. Vai passar na Fundação Casa. Não leva lá uma água e sal pro teu filho lá, ó. Vai. A gente passa lá e deixa pra você. Vai te catar, vá pro inferno. Tomara que ele engasgue com o McFlurry. Não, amigão. Não pode. É isso aí, obrigado por participar do Dia Drive, tá bom? Cara, obrigado velhinho. Vocês, nós escutamos vocês todos os dias aí. Valeu. Dá uma caminhada bem pra casa aí, é nóis. Um abraço pra todos. Obrigado, aí. Obrigado, um abraço. Domênico, boa, é fala, meu velho. Aí. Obrigado, viu? Falou, próximo, vamos lá, Chefinho, rapidinho. Qual é o seu nome? E aí, Thiago Casaverde. Mandar um chupa pro Dodô aí, vamos passar o carro no final de semana na porta. Essa porra nenhuma, ô trouxa. Ei, Dodô, vamos ai, passar o carro. Ai, fica tá, rapá. Vocês não ganham, né, Dodô? Ih, não ganha. Com motinha. Segura a naba no sábado aí, ô mané. Segura aí a naba, tá? Motinha mandou colocar na conta dele e falou que vamos passar o carro. Põe aí, quero que se dane. O Mota vai estar aqui representando, né? Ei, Sombra, vamos passar o carro ou não vamos passar o carro, Sombra? Claro, isso, vamos passar o carro, claro, é óbvio. O professor lá chamando o professor. Ela aí, ah, catarra. Então, pra finalizar aqui, mandar um chupa aí pro Dodô e pro Mano também. Traz tua irmã aí, ô Mané. Passar o carro também, que eu não pegar o Sombra. E mandar um salve pro Fátima e pro Sal, Fátima Society, Amsterdã. E tamo junto, todo mundo aí. Boa legal. Então, Vini, tamo junto. E qual McFlurry que você escolheu aí no Dia Drive? Ele já foi embora, chefinho. Ah, legal, Motinha. Boa. Vamos lá. Vamos lá. E aí, qual é o seu nome? Ed. Famoso Ed Tatu aqui da Zona Norte. Ed Tatu. O McFlurry que você comprou. Ovo Maltini. Ovo Maltini bom, é bom. Bom, bom. Bom pra caramba, hein, mano. Ó, e a Mac Oferta, qual que você comprou? Melhor. Mac Oferta e o Big Mac. Bom demais bom. Também. Hein? Ó, melhor que tem, né, mano? Nossa, é o que eu adoro. Vamos lá, e qual é o seu time? Sou São Paulino, né, mano? Tricolor aqui. E aí, tá com esperança aí? Vamos golear o porco? Vai ser 3-1 em cima das pés, ó. Coitado. Legal, boa. Olha o Bambi querendo falar aí. É, né? Tá ligado, trouxa. Né, Gaivota? Aí não é comigo, aí já é com o Mano. Já vem uma não, pedrada no Mano. Não. Isso é certinho, com o porco, então. Aí, legal, cara, olha. Obrigado um por participar. Aí, mano. Valeu, um abraço, falou, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Falou, chefinho. Boa, Motinha. Sucesso aí, então, com o Dia Drive do McDonald's, o Motinha. Tá saindo agora, né? Ou você vai ficar aí até mais um pouquinho? Eu vou comer agora minha Mac oferta. Tá, mas vai pelo. Só vai, né? Mas vai pelo drive-thru, compra sua Mac oferta, dá mais R$2 e escolhe aí o seu Mac Flurry de ovo maltine, laca ou sonho de valsa, tá bom? Pode deixar, vou escolher de sonho de valsa que eu adoro. Beleza, cara. Valeu! Valeu! Abraço, abraço, valeu. Abraço. Tá. É isso aí. Ó, tem mais umas mensagens aqui que eu acho que o pessoal tá mandando aqui. É pro Marcelo Marrom. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, Marrom. Você é legal, mas falou que o Palmeiras não tem mundial. O Marrom, se junte aos espectadores, porque o seu time nem tá na Libertadores. Sensacional! Junta, Marrom! Sensacional! Sensacional, você é sensacional, é isso? Muito bom. E cantando com a voz sensual, né? Dá sensual, até um tesão, assim, pô. Né? É, legal, mas tá de levantar, velho. Porra, que legal, velho. Parabéns, João. Ah, agora o desafio é o seguinte, então. Mande você sua musiquinha, igual essa menina fez. Eu nunca participei de um programa onde as pessoas faziam música pra me zoar. Eu tô gostando, ficou legal. Essa música ficou boa. Eu acho que boa, tem mais, viu? Deixa eu ver. Tem mais, vamos lá. Fala, pessoal do estádio. E aí? Danilo de Carapicuíba falando. Queria saber do Marrom quantos apelidos ele tinha e quais eram os apelidos. Isso aí já chupa viu. Dodô e vai Corinthians. Vai Corinthians. Isso aí, você já viu o show. Mais apelidos? Não, é porque eu falo um pouco de preconceito no Brasil. É, o Brasil que o país tem muito preconceito ainda. E na infância eu tive todos os apelidos e a pessoa me fala, você sofreu muito com preconceito? Eu falei, não. Já me ofereceram muito preconceito, mas daí eu sofrer com isso, não. Eu sempre fui um cara que levou pra cima, fui pra cima, fiz piada com isso. Então na infância eu tive vários apelidos, tipo preto, pretinho, pretão, negro, neguinho, negão, crioulo, tizil, tição, picha asfalto, mussum, macaleque, chute, frigideira, sofá de couro, disco de vinil, beija-flor de bananeira, radiografia sem o osso, último slide, metade da zebra, sombra 3D, gênio da garrafa térmica, Paquita do Olodum, Zé Gotinha da Petrobras, é tudo... Paquita do Olodum, é demais. Tudo apelido que eu fui tendo, fui juntando, fui... E aí no show eu falo sobre isso. Esse é um maluco que já foi no show. Já foi no show, que hoje você vai estar lá em Santo André, né? Santo André daqui a pouco no Hilários e sábado no Teatro Folha meia-noite. Boa, é isso aí. Ô Marrom, deixa de ser mal, para de ser bobo e pega no meu. Eu quero guerra. Ele tá vingativo, Benjamin. A gente tem que se unir. Monta uma duplinha sertaneja. Eu, você e o Mano, né? Porque tem um traíra na mesa. Mas calma, o final do programa. Eu quero ver. Vai pagar um pau. Vamos lá, tem mais mensagem aqui. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Thiago Machado, tricolor. Marcelo Marrom, fala aí sobre a mulherada do stand-up. Quem que tá no circuito aí que você recomenda? Um abraço. Em que sentido? A mulherada que tá fazendo stand-up... São boas. Tem uma galera, cara. A Michelle Machado é uma que tá mandando muito bem, já tá no mercado consolidado aí. Nani People. Quem mais, Cauê? A Nani People. A Dani tá Calabresa bem. É consagradíssima. Dani, né? Calabresa não faz mais, mas também quando fazia era boa. Não faz mais, né? Não faz mais? Ela tá rica, para né? Tá rica. Rico, quem mais, Cauê? A Mel Maher. Mel Maher, cara, é uma pedrada... Pedrada na vidraça, como diz. É mesmo, é? Mel Mar, procura o trabalho dela aí na internet, que essa menina é sensacional, é só porrada. Aquela pá, pá, pá, pô, risada. Não fica mais de 30 segundos. É o nome, Marrom? Mel Maher. Como é que se escreve? Não sei. Mas acho que é com H no lugar do R, Maher, alguma frescalhada assim. Tem a Sil também, né? A Sil tá fazendo os Esteves, tem... A Monique Fender tá fazendo stand-up, tá mandando muito bem. Tem uma pá, eu vou esquecer com certeza de gente aqui, desculpa, gente. A Cris Paiva tá fazendo bem. Tem uma galera que já tá aí no mercado, legal, mandando muito bem. Vamos ver, acho que tem mais uma última mensagem aí pra você. Felipe Corintiano, de Diadema, pede pro Marrom fazer uma música com Rogério Ceni e Eliminação. Rogério Ceni e Eliminação, ou Eliminado. Um abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians. É, esses corintianos, vai. Porra, velho, querendo zoar o São Paulo. Olha só, isso não se faz. Dizendo que eu já zoei, né? Pipoca não, hein? Pipoca não, mas tem que zoar, meu. Tem que zoar. Acho que você tem livre-arbítrio, viu, Marrom? Você sabe aquilo que é melhor, que não é. Não, não vai na dele, não. Vai. Não, mas ele é São Paulino? O Sombra? Mas já tava no coração de não zoar agora. Já tava... Pode ir. Sombra aguenta as pancadas. Ai, caramba. Vai. Foi uma aposta grande. Foi um mistério. Todo mundo apostava no Rogério. Ele veio devagarinho. Veio com muito amor, botou lá na mesa e disse: eu sou o treinador. Mas deu errado, mesmo sendo de coração. Já está tão pouco tempo e já tem eliminação. Sombra, eu digo, e não é pro teu tormento. Ao exemplo do Palmeiras, pode ter rebaixamento. Se foi! Ele não tá com medo de tomar a cotovelada do meu lado, caraca, né? Caraca! Talentoso demais. Olha, gente, hoje eu convidei o Marcelo Marrom pra vir aqui. Eu sabia que você tinha um show. Eu tenho um show, tem que ir pra Santa. Eu tô botando o GPS aqui pra ver como. Mas você tá fazendo show aqui. Passar em casa. Mas o show é aqui. Vai direto, pô. Então antes você faz a música pro Sombra que você prometeu. Não, vai. Música pro Sombra? Então tá, eu acho que como eu vou sair correndo, posso dar meus avisos? Dá seus avisos, faz a música. Só pra. Porque talvez eu não tenha mais oportunidade depois da música. Acho que vai ter, vai lá. Ai, caramba. Ó, quero agradecer aqui, pô, como você falou, tem alguns parceiros que me ajudam na peça. Eu tenho desenvolvido projetos grandes, como falei, o caso da Nissan, que você citou aqui, que foi um projeto para a internet muito legal. Inclusive, agora eu estou com o Sebrae, a gente está desenvolvendo um projeto para o Sebrae de comunicar os benefícios do microempreendedorismo individual. Legal. E uma série de outras coisas que a gente vai comunicar com humor, com leveza, legal, levando alegria e comunicando. Então eu quero mandar um abraço pra galera do Sebrae aí, o Guilherme Kessel, o pessoal da Lio Lara, que também que tá junto comigo, a Mari, que tá lá em Brasília ouvindo a gente, mandou um recado que tá ouvindo a gente. E dizer que é contato@inversaproducoins.com.br. Hoje eu tô no Hilário, estou indo para lá agora. Você que é da região aí, corre para lá, dá tempo ainda. Se eu tô aqui, né? Então dá tempo você chegar ainda. Sábado eu tô no Folha, meia-noite. Você pode comprar pelo sampaingressos.com ou na bilheteria do teatro para sábado, meia-noite. E agora só indo no Hilário mesmo, corre lá que você compra lá na bilheteria. E é isso, cara. Tô muito feliz de estar aqui, de verdade, cara. A repercussão é sempre enorme, sempre imensa. É verdade. E me ajuda muito. Tô feliz. Com o seu semblante não é de tá felicidade aqui. Mas eu estou. Eu estou feliz, é esse mesmo. Hoje lá no Hilários. Vamos dar uma musiquinha do Sombra, vai. Tô correndo pra lá. Mas vocês estão curiosos. Não, quero. Mas o que eu vou falar do Sombra? Dá o tema. Vocês têm que. Vocês têm que me dizer. O que é o tema? Sombra Bump. Não. Sombra. Beijo roubado do Mota. Selinho roubado do Mota. Ah, isso aconteceu. Que história é essa? Aconteceu aqui. O Mota beijou ele de surpresa? É uma surpresa, um selinho. Aquele beijinho na trave. Sabe aquele roubado? Sei. E todo mundo viu? Viu? Todo mundo não. Só quem tava aqui no programa e quem tava assistindo na internet. Só. Era na trave, mas bateu na trave e entrou. Vai. Entendi. Então teve o selinho com o Mota. Que o Mota aceita, né? Ah, é? Não sabia. Não sabia, cara. Então tá bom. O Sombra a gente ainda não tem essa convicção, mas vai no tema técnico. Essa canção é meio idiota. Vai falar de uma paixão entre o Sombra e o Mota. Vamos lá! Idiota pro Mota. Essa paixão veio devagarinho. Começou na rádio disfarçado, rolou um selinho. Agora todo mundo sabe, tem gente que experimenta. O Beija já falou que o Mota senta. Mas eu vou falar pra você uma surpresa, e é pro teu bem. Sei que o Mota senta, mas o Sombrado também. Sensacional! Grande final! Valeu, gente! Obrigado pela oportunidade! Sensacional! Gente, obrigado de coração! Fico feliz! Não briguem no trânsito, sigam em paz, porque a paz é o que tem que prevalecer nesse mundo de meu Deus. Toda a paz do mundo pra você. Sabe aquela paz que excede a todo entendimento? E quando tá tudo uma merda, você tá em paz? Por isso que tem gente pobre vivendo em paz pra caramba e gente rico se suicidando, porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. Sim. Tem a ver com paz. Eu desejo pra todos vocês que estão vendo. Legal, a paz. Muito legal. Valeu, obrigado. Valeu. É nóis, Marrom. Obrigado. Boa, Marrom, muito obrigado, viu, gente? Sucesso pra você que você merece. Você é show de bola. Obrigado. Ele é totalmente do bem, esse cara, velho. É sensacional. Obrigado. Ele merece. Imagina. Boa, é do bem. Totalmente. Não. Vezes... Acho que é um exagero aí, velho. Às vezes eu deixo o Cauê sem comer uma semana, mas eu sou do bem. Pô, mas não parece. Não parece. Experimenta um ano pra ver se melhora. Beleza, deixa comigo. Valeu, Marrom. Valeu, irmão. Obrigado, tô viu? Saindo fora. Santo André, tô chegando, Hilário. Tchau. Tchau. Marcelo Marrom aqui no Estádio 97, nosso convidado de hoje. Muito bacana. Boa, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida... No seu tempo, toca, Asdrúbal! Ah, que inferno, gostei dessa música. Olha, depois de hoje tem tanta música, meu amigo. Não é fraco, não. Tchau. É um programa musical, hein? É. Alô? Romero! Romero! O que esse cara tomou logo agora? Romero! É nóis, mano! É nóis! E aí, beija! E aí? Meu Deus! Manda o nome completo, irmão! Deixa eu me conhecer. É Marcos Juncal. Esse tá já. Qual que é o nome? Marcos Juncal. Juncal? Juncal. Sim. Ô, Juncal! Que beleza! Que beleza! O happy hour tá bom aí, Juncal? Como é que é? Tá um happy hour bom aí ou não? Onde você tá? Eu tô trabalhando. Trabalhando? É lógico. É, é que o... Peraí. Ah, o RG é. Não tá aí. Hoje não tá. 17 de abril, fliperama. Ah, ele tinha o fliperama, verdade. Ah, é verdade. Não, ainda tem. Ainda tem. Tô sobrevivendo. E qual que é o fliperama que mais vende hoje? É, Street Nova aí. Street 5, Street 4. Um monte de coisa aí. Mas você tem os caça-níquel também aí ou não? Claro que não, pô. Eu tô solto, pô. Ah, mas então, é, isso daqui dava um dinheiro, né? Mas, ó, tem muita gente que tá fazendo não, coisa mano. Errada e tá solta, viu? É verdade, você não viu lá o Wesley? Mas eu não tô na Lava Jato, eu não tô em Nova York. Eu tô tranquilo aqui, trabalhando. Então, amigão, fala pra gente aí, quanto que tá saindo? Se você quiser, por exemplo, você trabalha com pinball também ou não? Graças a Deus, não. Pô, por que graças a Deus? Pinball é legal demais, mano. Essa encrenca só quebra o dia inteiro. Pelo amor de Deus, isso ninguém merece. Dá muita manutenção? Manutenção e não tem peça. Da Taito. E, ó, amigão, quanto sai então, por exemplo, aí um fliperama pra que você venda o. Não a ficha. A máquina. A máquina. A máquina. Se o cara quiser comprar. É, se o cara quiser comprar a máquina lá, falou, quero comprar pra deixar no meu bar. Tem umas tranqueiras velhas aí, tudo quanto é preço. Mas qual que é o mais caro que você tem hoje? Nenhuma. Como nenhuma? Você não quer trabalhar então, hein, velho? Não, com fliperama, com pinball não. Não, pinball não, fliperama normal. Tem de 70 mil real aqui. 70 conto, velho? É. Por isso que não tem mais ninguém no ramo. Caramba, mano, 70 mil fliperama. E pra alocar? E pra alocar? Sai quanto pra você deixar lá de consignação? Nem pense nisso. Pô, mas você ganha a vida vendendo fliperama que custa 70 mil? Tem uma galera que compra hoje? Pois é, eu sou um dos sobreviventes. Ó, legal, hein, meu? Vender uns produtinhos de 70 conto, hein, Domênico? Caramba, hein? Só joalheria, mano. Porra, velho. Né? Falou. Mas boa sorte. Como eu não sou governador do Rio, eu tenho que trabalhar. Verdade, tá certo você, meu. Isso é corintiano? Claro. Boa. Ô, amigão. Diga. É, o Corinthians ele ganhou o Campeonato Paulista, agora no Campeonato Brasileiro ele teve um empate diante da Chapecoense e conseguiu vencer o Vitória jogando fora de casa também. Agora o Corinthians pega uma baba aí também que tem que fazer 3 pontos aí, o Atlético Goianiense no final de semana. O Coringão consegue vencer bem? 2-0, 2 do Jô. 2 do Jô? O Jô é um cara que queimou minha língua. O Jô quando chegou no Coringão aí eu fiz algumas ressalvas, eu falei, pô, não sei se o cara vai voltar a jogar bem. O jogo do Atlético Mineiro pode ter sido só durante um período ali que tava jogando com o Tardelli, com o Ronaldo Gaúcho, com o Bernard. Mas o Jô realmente veio esse ano e foi o cara nos clássicos. O Jô esse ano aí realmente, aí não só nos clássicos, mas ele tem sido um pilar junto com o Jadson e o Rodriguinho também nesse time do Coringão. O Jô, de fato, calou minha boca, literalmente. E quem vai calar mais ainda a sua boca é o Carlinhos. O Carlinhos? Mas eu gosto do futebol do Carlinhos. Só que eu acho que hoje, eu acho que ele não vai ter tanto espaço assim, porque o reserva imediato do jogo, quando ele não puder jogar, é o Casim, né? Não, deixa o Casim no banco. Ele tá no banco. Bota o Carlinhos devagarzinho, você vai ver esse moleque vai longe. Mas pra falar a verdade, meu, eu sou a favor dessa molecada que o Corinthians talvez não vá utilizar, e o Carlinhos é um deles. Coloca o cara pra ganhar rodagem, presta pra algum outro clube. O Corinthians tá fazendo isso com alguns meninos aí... Você não concorda? Você acha que tem que investir no moleque? Você tem que pôr o cara pra ganhar a rodagem no Corinthians. Ah, mas aí é outra pegada. Ele é moleque, mano, do Corinthians desde pequeno. Ele já conhece, já sabe onde tá. A torcida vai ajudar. Ah, mas tá cru ainda, hein? Deixa, não tá nada. Impressão sua. Você imagina o Carlinhos aí num pôster de campeão Corinthians e, sei lá, Barcelona no final do ano que vem? Lógico, com 2 gols dele. Tomara, Deus te ouça, mano. Você vai ver. Ô, amigão, estamos um momento sem parar, estamos aqui meio atrasados aqui no Estádio 97. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pro Beja e sábado não vejo a hora de ver ele no ar. Olha, esse sábado 10h30, imperdível. Ronaldo Fenômeno, viu? Sim, claro. Caramba. Aí sim. Beijo. Obrigado, beijo, viu, amigão? Obrigado a você, Benjamin, por trazer esse cara aqui, deu tanta glória pra gente. Não foi fácil, mas obrigado. Eu imagino, mas foi o melhor clube que ele já jogou. E é a segunda vez, porque o Benja, pra quem não sabe, foi o cara que trouxe o Ronaldo pro Corinthians também. Graças foi sim. a Deus. Não foi, tava não. junto lá com os caras. Não, não foi não. Valeu, valeu, mano. Um abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar sua vida no seu tempo. Chupa que é legal. Mania mundial. Alô? Alô? Quem fala? Everton. Oi, Everton, tudo bom? Tudo jóia. Everton do quê? Como? D-A-I-V-I. Nossa, velho, tá ruim a ligação, hein? Ave Maria. Tá no vivo a voz? Nossa, tá ruim mesmo, velho. Eu vou tirar uma voz, peraí. Eu tô dirigindo. Ah, ixi. Vamos lá. Melhorou? Nossa, baixa o volume, amigo. Melhorou agora? Agora sim. É. Agora sim. Manda o nome completo. Como é que é o nome completo? Everton. Eli. Zayce. E quantos anos, Everton? 35. 3.5 e o bairro? Eu moro no Jardim Piratininga, em Osasco. E logo, logo vou estar no Jardim Rochidale, lá em Osasco também. Beleza. Aí sim. Beleza. Osasco time, é que time você torce? Tricolor, né, Sombra? Ah, então tá bom. Você tá, quer ir na torcida estádio? Opa, que horário que vai ser? Que eu não tô acompanhando, eu não sei que horário que vai ser, que eu tô de mudança no sábado. Olha, o jogo é às 19 horas. Mas para você ir na torcida, você tem que estar às 5 da tarde no ponto de encontro da galera que vai pro camarote único. Certo. E aí? Vamos lá. Vai mesmo? Qual que é o endereço? É Rua Curumbi. Mas você tem que falar a frase. Curumbi. Eu quero participar da torcida no estádio único? Não. Não. Não. Eu quero ir na torcida. Eu quero ir na torcida. Qual que é o nome do programa? Estádio 97. Aê, rapaz. Foi beleza. Fácil. Saiu, nasceu. Nasceu. Baixa o volume do rádio. Então você vai ter que estar lá na Rua Curumins, número 5, às 5 da tarde, tá bom? Curumins, número 5, 5 da tarde. Isso. Certo. Beleza? Ok. Você queria a volta do Caleri? Que ele tá meio lá sem mercado lá na Europa. É, então eu vi hoje que ele tá voltando, foi dispensado lá, né? É. E assim, tipo, eu acho que agora não seria o momento. Eu acho que o Rogério, ele deveria só continuar com o Prato, mas eu acho que ele deveria trabalhar ainda, colocar o Gilberto de novo. O artilheiro do São Paulo no Paulista tá no banco. Entendi. Eu acho que ele pode trabalhar alguma coisa ali nesses dois, entendeu? Entendi. Agora, galera, acho que não seria o momento. Tá certo, então. Correto. Beleza. Inclusive, mas é o seguinte, comentou-se muito do Caleri hoje, mas o fato é que as informações chegam de que o São Paulo não trará o Caleri, embora o primeiro objetivo do Caleri continue ser jogador de times europeus, entendeu? É, as informações que chegam, eu tava vendo, o Ben já falou, o Ale Lozetti, que é repórter que cobre o São Paulo, é que o objetivo do São Paulo, com o dinheiro que tiver, é procurar trazer laterais, zagueiros, volantes e... Mas eu acho que era volante, meia, atacante de lado, bom, ou seja... É, eu acho que lateral e volante é o que tá precisando, né? O Jusilei chegou bem, mas eu acho que ainda tem que dar uma acertada ali, porque o João Schmidt tá indo embora, já não tá jogando praticamente nada. Quando entra, mexe... praticamente nada no time. E eu acho que lateral tem que ter, porque Bruno e Buffarini só não dá, né? É, teria que dar, na verdade, né? Bruno e Buffarini. O problema é que talvez nenhum dos dois até agora tenha correspondido tecnicamente às necessidades, né? E um machuca e fica sem ninguém, tem que ficar improvisando. Thiago Mendes, o Thiago machucou agora, né? Ah, mas aí deu azar, daí deu azar. É, então. Dois que machucaram, aí é outra história. Aí, né? Não precisa ter mais que dois laterais. Mas aí tem uma peça de reposição. Você vê o Palmeiras, tem um monte de peça de reposição. Tudo é que não usa, né? O Domênico aí fala que tem vários times, mas não usa nenhum, né? Não usa nenhum, mas usou contra o Chapecoense, perdeu de 1-0. Então, mas usa porque eles falam que tem time, mas não tem, entendeu? Como não tem? Você tá louco? Só você que não vê. Não, eu sei que é brincar, mas pô, falar uma bobagem dessa não dá. Ele tá, tá brincando. Entendi. Então fala, uma brincadeira. Ele falou. Ah, não tinha entendido. Por isso que ele tava falando sério. Falei, nossa, velho. Se pensar assim, ferrou. Não. Ó, então deixa o palpite. Você vai ver esse jogo. São Paulo e Palmeiras. Acho que vai ser um 3x1 pro São Paulo. Lá no Morumbi, acho que o Rogério vai conseguir montar o time pra fazer um 3x1 lá. Vixe, mas já pensou o Rogério também toma um espanco do porco, mano? Toma uns 3 ou 4, não balança. Olha, ultimamente o São Paulo só tá perdendo, hein? É mesmo? Ah. Mas acho que não. Ultimamente pro Palmeiras tá só pau, hein? Sim. Na casa do Palmeiras é fato. Na casa do São Paulo. Na casa do São Paulo, não. Faz quanto tempo que o São Paulo não perde pro Palmeiras no Morumbi? 15 anos. Nossa. Chegou a hora. Chegou a hora, é agora. Daqui a pouco vai tirar a carta já, hein? É, mas não vai, é agora, mano. O goleiro do Palmeiras que ele parou, porque senão já era de costume. Tá certo. Everton, um abraço pra você. Boa torcida Estádio 97, tá bom? Obrigado, um abração pra vocês aí, boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Estádio 97, na energia. Estamos no momento sem parar. Sem parar, vamos ao terceiro ouvinte. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. De novo? Cara, não é. O software. Acabou de pôr. O software tá viciado. Quem viciado o Katsu? O software veio da Cracolândia, meu amigo. Ele não larga. Eu não vi ainda do RG. O que a gente ouve do RG? Em memória do RG. Como assim? Alô? Alô, Dudu, fala, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Daniel. Daniel do quê? Ô, Dudu, liguei semana passada aí. Daniel Rodrigues Cardoso do Santos Júnior, cara. Quero agradecer vocês aí que eu fui assistir o Verdão ontem lá pela Bridgestone. Ô, velhinho. Que legal, cara. Eu fui, inclusive, assistir o jogo do lado do Maurício Manieri, bicho. Que ele tava essa semana, né? Mauricião foi lá? Foi. Eu fiquei pensando, eu falei, será que o Maurício foi trocar os pneus ou tomou um ingresso aí da rádio, hein, bicho? Não, não tem nada de tomar ingresso aqui. Não, não tem esquema. Trocou não tem esquema, pneu, não. Trocou pneu, né? Aqui não, tem ou esse esquema. Ou provavelmente ele trocou o pneu, ou ele como um palmeirense aí super conhecido, deve ter tido aí também. Sim, os seus caminhos. Ou de repente ele comprou pra tá lá, não sei. Não, comprou, ele tava lá do meu lado no reservado da Bridgestone. Mas a Bridgestone pode ter convidado ele. Pode ter convidado ele. Pode ser, pode ser. Ou ele comprou o pneu. Mas foi muito legal, meu. Agradeci ao Bai por e-mail, o Mota também. Valeu. Bacana, cara. Bacana. Obrigado mesmo. O que você achou do jogo, meu velho? Conta pra nós aí. Cara, o jogo foi aquela coisa de louco, né? Um atacando pra um lado, outro atacando pro outro. Mas eu achei que o Cuca dá cara pro time. Esse jeito do time atacar o adversário pra tomar a bola é muito bom. É que faltava no Palmeiras, só que ainda não encaixou. Vai encaixar ainda, né, eu acho. Não tá o Palmeiras do ano passado. Mas agora, vai chegar, tá acabando já, pô. Agora, uma coisa é fato, viu, mano? Teve uma jogada ali que o atacante do Tucumã, ele pegou uma bola, ele colocou na frente, só tava o Zé Roberto, que o Palmeiras tinha atacado, e estavam todos os zagueiros do Palmeiras, estavam lá na área do Tucumã. E ele perdeu a bola. O cara deu uma esticada, mano, Zé. Não conseguiu pegar, não, hein? Ah, não pega. Não dá. 43, 42, né? O Zé Roberto, limita, né? Não dá, né? O Zé Roberto, e o cara meteu na trave, mano. Quase que o cara fez o gol ali, entendeu? Mas o Zé Roberto, se você reparar, ele tá jogando com aquela bombinha de ar. Mas ele já falou que vai parar no final do ano, viu? Esse ano. É muito risco. Ontem mesmo ele falou. Não sei. Mas se ele postou uma mensagem hoje no Instagram, inclusive fazendo críticas a jornalistas aí que não sei se pegaram no pé dele. Quase esse lance? A respeito do gol que ele fez aí, da partida que ele fez ontem. Meio que falando assim, tipo, que já tá calejado de jornalistas tendenciosos e tudo mais. Que ele não liga pras críticas, enfim. Mas o Zé Roberto tá incomodado aí com algumas críticas que fizeram a ele. Mas o Zé Roberto, na boa, mano. Também acho, é um caso a ser estudado. Um cara com 43 anos correndo, que ele corre mais do que muito jogador novo. Mas não, se pegar um atacante rápido, cara. Então, se pegar um atacante rápido aí, principalmente no segundo tempo, não pode deixar no mano a mano, porque o Zé Roberto não vai dar conta do recado, não. Exatamente, não dá, é isso aí. O cara janta ele. Complicado. Imagina, pega um Romero na frente dele, não acha. Romero não acha. Para, não, né, mano? O Zé Roberto, ele é uma avenida e ainda tem mais o Mina, que de vez em quando o Mina, ele quer ser zagueiro, meia e atacante. E aí a Palmeiras fica sem zaga ali atrás, o Zé Roberto, todo mundo passa por ele, O Mina, de vez em quando, assusta querendo fazer gol, né? Ah, mas o Mina é bom pra caramba, velho. Mas o Zé Roberto, ele pode deixar... O Zé Roberto pode deixar aquela bombinha de asma do lado da trave do Praz ali. Aí, de vez em quando, vai lá e dá uma fungada no negócio pra aumentar a oxigenação. facilitar a respiração. Isso aí. Ó, oh, meu velho, manda. Amanhã vai ter outra reclamação no Twitter aí dele. Tá bom, manda abraço aí, velhinho, porque vem aí uma jaca aí. Complicado aí, manda aí. Mas valeu, valeu. Quero mandar um abraço aí pra vocês, agradecer aí pelo presente aí do jogo. E é isso aí, gente. Obrigado e. Boa. E chupa a mano aí. Nossa, você foi no antepenúltimo, hein? Conseguiu ir no antepenúltimo jogo do Palmeiras na Libertadores. Que antepenúltimo, para. Só tem mais dois. Mas nós estamos lá. Tem mais dois. Fala pra aí, mas nós estamos, viu? Só tem mais dois, pregão. Tchau, vacilão. Tamo lá, tamo lá. Valeu, tchau, já encheu o saco, velho. Tchau, tchau. Quem tá sacaneando é a galinha. Vaza, vaza. É isso aí. Ah, juiz. Ô, juiz. Esse foi o momento Sem Parar. E tem novidade do Sem Parar bacana pra você, viu? Sabia que agora dá pra você comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. E mais, aproveite agora, comprando o seu Sem Parar pelo site semparar.com.br, você leva adesão zero. Uma mensalidade grátis e frete grátis. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Vai lá, agora você pode comprar pelo site. Semparar.br e tem vantagens. Ó, pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão. Com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Se liga só, rapaziada, essa escalação aqui é fera, ó. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. Nossa, que delícia! É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Ah, cruel demais, cruel demais. Vou mandar um beijo pra mama que faz aniversário hoje, Dona Jamile, completando mais um aninho. Oh, beijo pra Dona Jamile. Parabéns, Dona Jamile. É isso aí. Eu adoro o McDonald's também. Parabéns, Dona Jamile. Eu adoro ela, ela me adora e nós dois. Mas ela gosta de todos vocês. De todos vocês. Só pra aproveitar aqui também, mandar um abraço aqui pro seu Oswaldo Mota aí, que tá fazendo aniversário hoje também aí. Parente do Motinha? Não, é pai do Elver aí. Valeu, gente, tamo junto. Valeu. É isso aí. Que show, hein, que legal. Você ouviu a reapresentação desse programa com o Marcelo Marrom, o comediante que, olha, fez musiquinha e tudo mais, né? No oferecimento de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. E extra, futebol pede cerveja Amstel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Um grande abraço e segunda-feira tá de volta o Estádio 97 ao vivo, com todo mundo por aqui, tá bom? 5:30 na segunda de volta ao estádio. Valeu, até lá, tchau! Estádio 97, há 18 anos. Futebol. Quando eu falei, você me xingou, tá vendo? E bom humor. Em primeiro lugar. Obrigado aí pela audiência, parceiro. Quer mandar um abraço pra alguém? Estádio 97. A energia que te move no fim da tarde. Energia 97. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Energia 97. Energia 97. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Got your girl in the cut and shake, Tuesday. Club go nuts on Tuesday. Got your girl in the cut and shake, Tuesday. Club go nuts on Tuesday. Got your girl in the cut and shake, Tuesday. Club go nuts. 97. Heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Me first. Music. House Music. Night Sessions. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for. And you got a heart full of gold. And that's really turning me on. Yeah. tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? I gotta say how I feel. I can't believe you're here, but I know that you will. I know what I want, and baby, it's you. You're giving all my feelings because they are true, yeah. Dreams can come true, but we be around with you. You know we got to have fun, you know we got to be sure. Yeah. 97.7 Energia. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. You know I can't live without you. I'm on my knees. Where are you now? Shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. You never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Night Sessions. I come back to the places where we found us. We're somewhere in a place between love and lust. And I could go. We found us, yeah. When I'm not with you, I'm not me. Energia 97. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She warns me that she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too high to touch. Care what I lose, and I'm dying just to prove it. But she's elusive, no matter what. Still ain't got a job. Now Work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work now, get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. Too fast enough, she can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. Jonas Blue na Energia 97, Fast Car aqui no Night Sessions. Night Sessions hoje que começou mais cedo. Um pouquinho diferente aí pra você. Felix e Hi também passaram por aqui. E Martin Solveig, Ina Roads and Places. Muito boa noite, boa sexta-feira. Muita gente aí em clima de feriado, né? Emendou e tudo mais. Bom, ó, Night Sessions volta daqui a pouco com o DJ Anderson Tomé. Night Sessions. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Spirit Radio Show, as tendências e notícias da música eletrônica. Eu sou José Constantino, tá começando mais um Spirit Radio Show aqui na Energia 97. E buenas. Spirit Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. Em outubro. Outubro. A Energia 97 trará pra você o Halloween. Energia na veia. A maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o túnel do medo. Dezenas de monstros. Oh. E mais. E mais. Os DJs do Energia na Veia. Hey DJ. E o melhor show cover. De Michael Jackson. Give me more. Do planeta. Do planeta. Com Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser. Halloween do Energia na Veia. Ingressos com mega desconto já à venda no site ticket360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tent Beat. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Audio Club. Realização Energia 97, promoção. Vai ser assustadoramente incrível. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Aplicativo Energia 97 FM para iOS e Android. Baixe já. Energia. O rei do óleo marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no rei do óleo e use lubrificantes Motul. Incrível como este governo permitiu juros bancários tão altos neste país. Por culpa do governo, se gasta mais de 700 bilhões de reais por ano, gerando todo esse desequilíbrio do controle das contas públicas. Não sobe dinheiro para saúde, educação, habitação, transporte, segurança. Agora querem vender nossos portos, aeroportos, a Eletrobras e a própria Casa da Moeda onde se faz o nosso dinheiro. Que vergonha! Só tem um jeito. PRTB 28. Quer variedade e praticidade? No Shopping Metrô Santa Cruz, você encontra tudo o que precisa. Marisa, Centauro, Usaflex, Sidewalk e muito mais. Shopping Metrô Santa Cruz, sob medida para você. Tem música. Mais música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ei, faz favor de prestar atenção, seremos breves, obrigada. Conheça a rede. Nós, mulheres, somos a maioria da sociedade, mas o Congresso não nos representa. Venha para a rede. A proposta da rede é que mulheres e homens tenham oportunidades iguais de representar a sociedade. E é claro que São Paulo não vai ficar de fora. Estamos em rede para lavar o Brasil. Filice. Acesse www.lavavoto.com.br. Viu só? Acabou. Tchau. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. O Brasil tem vivido uma crise econômica muito difícil. E assim como em outros estados, São Paulo sofre na área da saúde, segurança e com o desemprego. São quase 3 milhões de pessoas sem trabalho. Mas o brasileiro não desiste, corre atrás e vai à luta. Por isso o PSC acredita que com menos impostos e mais incentivos, podemos aquecer a economia e gerar empregos. Venha para o PSC e vamos juntos levantar o Brasil. PSC 20. Right now, more non-stop hit music. Energia 97. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? André, eu? Você já andou de carro? Já. Metrô? Também. Ônibus? Óbvio, né, carinha? E de camelo? Quê? Eu tô vendo aqui os meios de transportes mais incomuns. E o que a gente tem aí? Já viu falar no tuk-tuk? Não. É um veículo tailandês que é um triciclo, só que de uma cabine de Kombi. Ok. Na Tailândia, eles também usam elefantes pra se locomover. Sabia que eles usam avestruzes no Vietnã e trenós de cães em lugares com muita neve? Tem também aquele ônibus anfíbio em Londres que faz um passeio pela cidade e ele entra no rio Tamis. E boda-bodas, que são bicicletas e mototáxis, muito comum nos países do leste da África. Mas nada nunca vai ganhar de um jetpack. Olha, na verdade eu sei de um. Qual? Um bem mais incrível. Qual? Chama Flyboard Air. É um drone, você sobe em cima e ele carrega voando um homem de pé. Ah, eu quero! Todos queremos, não é mesmo? Mas aí, se quiserem saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na programação que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Eu sou o Gustavo Favre. Nós somos o Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? De volta a qualquer momento da programação, você não sabe aqui na Energia. Night Sessions. O Night Sessions continua agora com o DJ Anderson também. A gente abre com o Sad Funk. Cherry Bomb, boa noite pra você, boa sexta-feira. your J-O-B. Now you are taking care of your J-O-B. I wouldn't be wrecking your happy home. Now you are taking care of your J-O-B. Now you are taking care of your J-O-B. Now you are taking care of your J-O-B. I wouldn't be wrecking your happy home. You know where I'm coming from. Well, let me tell you something. know what I'm talking about. You know where I'm coming from. But let me tell you something. Then it's time to stop. Sessions.